bem que 3 horas de gravação é tempo mais que suficiente para a maioria das coisas da face da Terra, né? Mas, poxa, não precisa ter o limite, né? Beleza, estamos gravando. Maravilha, então. Repeteco da última semana, rapidão. Posso dar a última sessão? A semana é muito grande. E aí, galerinha, chegou a hora daquele momento que vocês fizeram na semana passada, ou não? Vou fazer podcast. Vai lá, manda agora. Aí. Bom, última sessão. Vocês estavam com todas as pedras que vocês estavam investigando em Sigil, com exceção de duas. Uma que pertencia à cabana, à Cabala Desolada, também conhecidos como os Loucos. Ó, o Onyx chegou. Vamos dar pausa uns segundinhos. Boa tarde. Tá nos ouvindo aí? Tarde. Agora eu ouço. Tô ouvindo sim. Beleza. Bom, tava começando. Bom, vocês estavam, então, de posse de quase todas as pedras, menos duas. Né? Uma delas que pertencia à Cabala Desolada, também conhecidos como os Loucos, que administram a portaria. Beleza, Di, tranquilo. E a outra que pertencia à Liga Revolucionária, também conhecidos como os Anarquistas. E aí vocês decidiram para qual dos caminhos vocês iriam primeiro. E chegaram à conclusão de que o melhor caminho aí, inicialmente, fosse a portaria, a sede da Cabala Desolada. Lá chegando, vocês viram que tinha uma fila imensa de pessoas... pessoas maltrapilhas em busca de caridade, aglomerando-se na entrada da portaria, como brasileiro na fila da caixa esperando auxílio emergencial, e foram procurar maneiras de entrar naquilo ali. O Celerinho, ele tomou a iniciativa, foi à frente e entrou se passando por louco, né? E foi conduzido lá pra dentro. O Griel se misturou à multidão, utilizando suas habilidades, e entrou junto com o Celerim pra dar auxílio pra ele. A Toph foi investigar os arredores, utilizando sua percepção extrasensorial. E aí foi taxada como louca, porque ela era uma menina cega caçando borboletas. E foi conduzida pra dentro também, mais pra ala dos indigentes, não dos loucos. E a Ciri acompanhou a Toph invisível. E ambas conseguiram entrar no local. Por fim, a Lisbeth e o Murin utilizaram os anéis forjados pelo Griel pra penetrar dentro da portaria através de teletransporte. Lá dentro, a Ciri invisível foi investigar, foi explorar o local e foi andando por tudo, enquanto a Toph foi se misturar à multidão e conversar com as pessoas no refeitório. E o Murin e a Lisbeth foram explorar o pátio onde eles estavam, um enorme jardim, para tentar entender o que estava acontecendo e bisbilhotar as conversas das pessoas que estavam ali, dos membros da Ordem da Cabala Desolada. E o Celerim foi tentar chamar de todo jeito a atenção do prócer deles, o Lhar. Gar! Bom, para isso, o Celerim, ele enlouqueceu, começou a disparar poderes mágicos para todos os lados, chamando o nome do Lhar, amaldiçoando-o, e isso conseguiu chamar a atenção da Cabala Desolada, que mandou reforços para conter o Celerim. No meio desses reforços, inclusive, estava o prócer, o Lhar. Olhar. Bom, Celerim foi capturado, ou melhor, ele se rendeu, e foi conduzido até uma sala onde havia um portal, que segundo o Lhar, era um portal que conduzia até o Pandemônio, e ali o Celerim foi interrogado, e disse que o que ele queria era cumprir o chamado, o pedido do Harmonium, de que a pedra que tem na sede da Cabala Desolada pudesse ser vista por eles... Por vocês, né? Porque, caso contrário, os planos maléficos da Patrulha da Perdição iriam se concretizar e Sigil ia cair. O Prócer, ele não se importou com o destino de Sigil, muito pelo contrário, ele é até aliado da Patrulha da Perdição. Mas o Celerin conseguiu convencê-lo a deixá-la ver a pedra. E aí ele disse pro Celerin: tá, se você quer ver a pedra, problema seu. Não tô nem aí. O mundo não tem nenhum sentido. O mundo é loucura pura. Se você acha que tem algum sentido você ver isso, vai, problema seu, não tô nem aí. Mas eu lhe advirto que pra você ver a pedra é necessário você mergulhar na loucura absoluta. É a única forma de você conseguir ver a pedra, algo que nem eu consegui até hoje. E conduziu o Celerin até o pavilhão onde eles cuidam dos desolados que enlouquecem, entre outras pessoas. Nesse meio tempo, o Murren e a Lisbeth foram interceptados pelos membros da Cabala que estavam descansando e se recuperando de suas tarefas e descobriram que eles absorvem a loucura das pessoas para si. E isso é extremamente desgastante para eles, enlouquecedor. E eles, por isso eles precisam desse tempo de repouso. E por isso que eles têm esse local reservado, esse pátio privado, para que eles possam descansar e se recuperar dessa loucura que eles adquiriram através dos outros. Algo assim bem estranho, bem bizarro. Aí eles foram conduzidos para o refeitório, dizendo, alegando que tinham se perdido. Tinham entrado ali em busca de caridade, até estavam perdidos, foram conduzidos até o refeitório e ali continuaram conversando e investigando. E aí descobriram que os desolados, os loucos, eles têm algum tipo de poder que eles fazem uma espécie de uma massagem na cabeça das pessoas e através disso eles removem a loucura que há nelas. Nesse momento que estavam no refeitório, testemunharam o Celerin passando, sendo conduzido pela cabala desolada para os andares superiores, e ele estava algemado e tudo mais, e aí eles foram seguindo pouco a pouco. Enquanto isso, a Toph, após conversar com uma criança, foi conduzida para o pátio dos órfãos e dos pobres, com quem ela conversou, com diversas pessoas ali, e pediu para que as crianças participassem de um jogo, que era encontrar uma pedra específica, e a Toph fez um desenho, mostrou uma magicografia. Não, fez o desenho mesmo, né, com a tinta mágica, em miniatura, de uma das pedras que a Toph procura. E tacou na mão das crianças, as crianças foram procurar isso. A Toph, ela, enquanto as pessoas procuravam, ela foi. As crianças procuravam, ela foi conversando com as pessoas, procurando as pessoas mais antigas para tentar coletar mais informações ali. E descobriu que o local, talvez o local mais seguro, mais reservado, é essa ala dos desolados loucos, que é onde a Ciere, enquanto a Toph estava entrevistando as pessoas, onde a Ciere estava explorando, subindo a partir do terceiro andar. Ela foi até o quinto andar e sentiu sua mentalidade abalada, extremamente abalada. Então ela retornou e avisou os demais. Finalmente todo mundo se encontrou aqui, onde vocês estão vendo todos os bonequinhos, todos os hominhos. E é onde o Lhar explicou a todos vocês, quando todos se revelaram para ele, que se vocês quisessem realmente ver a pedra, que era problema de vocês, que ele não tinha nada com isso, mas que era necessário mergulhar na loucura profunda. E chutou o Celerin para dentro desse imenso corredor aqui, cheio de celas, cheio de loucos que ficam gritando, gemendo, numa agonia eterna o tempo todo. O Celerin, logo ao entrar ali, aqueles gritos e aquela aura de loucura pura emanando por todos os lados, já sentiu sua mentalidade abalada, sua sanidade se esvaindo. Ao passo que o próprio Lhar, ele percorreu o corredor até o fim, até aqui na escada, como que num desafio, numa provocação, dizendo: ah, tá vendo, não tem nada demais, não tem problema nenhum, pode vir, vai lá, procura, se vira aí, vai achar sua pedra, seu trouxa. e saiu e deixou o Celerin ali. O Celerin foi então investigar, como se ele já tinha alertado o grupo de que nos andares de cima ela não tinha encontrado nada a não ser um portal mágico. E vocês descobriram que esse portal mágico ele conduz até o pandemônio, pelas palavras do próprio Ulhar. Então o Celerin, como se ele já tinha ido nos andares de cima, optou por ir para os andares de baixo. Quanto mais ele descia, mais a sua mente era fragmentada, era destruída. Até que ele chegou no andar térreo, ou o primeiro andar, percorreu o corredor até o final, e no local onde nos outros andares existia uma porta, né? No primeiro andar só tem o arco, ou seja, só o batente da porta, mas onde deveria haver a porta, existe apenas uma parede sólida de tijolos de pedra maciços. Ali o Celerin ainda tentou disparar alguns relâmpagos para tentar romper aquela barreira e ver se tinha alguma coisa além, mas seus relâmpagos foram pouco efetivos na rocha, e quanto mais tempo ele permaneceu ali, pior sua sanidade ficou, até que o próprio Celerin começou a enlouquecer e ouvir os loucos chamando por seu nome. Ele foi seguindo o chamado, e ali ele encontrou o louco dentro de uma cela, mas quando ele olhou dentro da cela, ele viu a si próprio, preso ali dentro. E quando piscou os olhos, era um homem que encarava ele, gritava o nome dele e batia com a cabeça na porta da jaula onde ele se encontrava. E o homem gritava: os tocados podem ver, os tocados podem ler, os tocados podem interferir e podem decidir. Celerin, faça a sua escolha. Eu já fui você. Faça a sua escolha. Escolha bem, escolha com sabedoria. Ao que o Celerin perguntou: e como escolher com sabedoria? E o homem respondeu: não escolhendo com egoísmo. E enquanto eles tinham essa conversa insana, que todos vocês lá em cima escutavam apenas gritos e grunhidos ininteligíveis, vocês ouviram a última pancada da cabeça do homem contra as grades, que ceifou a vida dele quando seu crânio explodiu. Testemunharam ainda, através do planetário, a Toph, e eu descobri hoje que não só a Toph consegue enxergar os mortos, eles passando pelo planetário ali, indo embora pro astral. Mas todo mundo tem visão da verdade, verdade consegue ver no planetário a alguma distância curta, tá? E aí vocês viram a alma do homem se desprendendo do seu corpo, indo embora e partindo pra sempre. O Celerin ainda fez uma última pergunta pra ele. Você se lembra qual foi a última pergunta, Celerin? Eu tinha perguntado qual foi o erro dele, né? Sim, o erro dele foi o egoísmo. Foi isso que ele disse. E disse pro Celerin escolher com sabedoria. E ele foi embora dizendo que ele já tinha sido o Celerin. O Celerin saiu daquele local e foi até uma outra jaula, uma outra cela, onde ele viu uma mulher estranha. Essa mulher era uma garota, pequena, baixinha, um pouco mais alta do que um anão, magra, corpo esguio. A pele dela é toda azul, com listras amarelas por todo o corpo, como se lembrassem as listras de um tigre. Os olhos dela, eles têm a pupila fendida como a de gato, só que elas formam uma cruz, como se fossem duas pupilas ou uma pupila em forma de cruz. O cabelo dela, um cabelo amarelo dourado, comprido, uns 30 centímetros de comprimento, ele fica todo eriçado pro alto, todo em pé. Diferente do cabelo de vocês, que quando comprido assim ele despenca sobre seus ombros, o cabelo dela não, ele permanece em pé pro alto. E ela possui um rabo, uma cauda ágil, com uma cauda de um felino predador realmente. Na cela dessa garota, o Celerin viu escritos por todas as paredes, chão e teto, incontáveis sequências numéricas. Você chegou a magigrafar, Celerin? Não me recordo. Sim. Mas grafou, né, as sequências numéricas. E após magigrafar as sequências numéricas, quando a garota se levantou e olhou pro Celerin, ele viu que no chão ela tinha desenhado 3 das pedras que vocês já possuem. Ao entender o que estava acontecendo ali, o Celerin puxou da pulseira que ele tem no seu corpo, que encolhe os objetos, puxou o cajado de Caledranok e utilizou o cajado para conjurar a magia desejo, restaurar a sua sanidade, a sua mente por completo, arrombou a jaula, tirou a garota dali e se teleportou para junto de vocês, junto com a garota. Enquanto isso acontecia, vocês escutavam nas ruas de Sigil o desespero das pessoas gritando em pânico, em profundo medo ante a presença da criatura que se aproximava de vocês. E quando vocês todos se reuniram e o Celerin mostrou para vocês a garota, foi exatamente nesse momento, na presença do Prócer Lhar, que a parede, essa parede aqui da portaria, foi destruída, abrindo uma gigantesca cratera pela qual entra a Dama da Dor, com seus tentáculos terminados em navalhas afiadas, sibilando e serpenteando e apontando na direção de cada um de vocês, como se me disse e examinasse cada um de vocês. O que vocês fazem? Eu fico demente. Mano, eu lembrei da novela do Pescador Parrudo agora. Você pode colocar ela aí já pra ouvir a posição dela, por favor? Ela tá aqui, né? Yes. Pior que não tem um bichinho pra dar nadador aqui. É que eu vou colocar em qualquer coisa só pra. Um esqueletinho. Vou só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. 10 segundos. Cadê? Aqui, achei você, sua pescate. Vocês estão na portaria. Gente, vocês não têm noção de quantas abinhas com mapinhas eu tenho aqui na minha tela. Levando em consideração que o seu monitor é um ultra-wide, eu tenho noção, sim. Cá está ela, ó. Pertico do Murray. Cara, esse personagem é muito da hora, velho. Coloca o mundo aí que ele vai cortar um. Isso daí daria uma tatuagem fodida. Tem umas imagens muito massa dela na internet, de. Nossa, é nervosa, velho. Lindo demais. Eu já vi tatuagem dela, tá? Sério? Já vi. Da hora. Já vi. Tem um símbolo. O símbolo do Planescape é a cabeça dela, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aí? Ah, ainda não. Deixa eu diminuir o mapa. Não, olha na câmera. Olha na minha miniatura. Ah, você tá com a sua câmera ligada? Pera aí. Tô com a câmera ligada. Pera lá, então. Tô ficando agora com a câmera ligada pra vocês, pelo menos vocês verem. Minha interação gestual. Se eu falar pra você que eu pensei, olha que eu liguei o PC, eu pensei em colocar pra ver se você tava de cam, bota fé. Eu tô deixando o símbolo ligado agora. Dá um reconnect aqui, peraí. Beleza. Os demais viram, né? Vocês também não estão vendo a minha câmera aí. Já conectou, Di. Olha aí, ó. Uhum. Pode crer. É tipo um totem em alto relevo, muito massa, cara. Tem umas imagens muito loucas dela. E eu já vi uma tatu dela, muito massa. Da hora, né? Bom, ela está aí. Ela entra na sala. Celerin, deixa eu fazer uma pergunta. Não, não preciso fazer pergunta nenhuma. Foda-se. Ela entra na sala. Tá? Explode. Vocês escutam aquele som de explosão. Tá? Vem aquele monte de poeira na direção de vocês. Essa outra parede aqui, ó, ela desaba por completo. E aí, vocês veem ela aparecendo no meio daquela poeira, daqueles escombros, aquela nuvem de poeira que se forma na hora que explode tudo ali. Ela vem flutuando ali, olhando meio tétrica, meio robótica para os lados, para todos os lados, e os tentáculos dela sibilando. E aí cada um dos tentáculos, vocês percebem que mira cada um dos presentes ali. Ela não tem tantos tentáculos assim. Ela tem vários. E aí os tentáculos, eles vão mirando inicialmente em vocês, que estão ali próximos. E mais recuados aqui, assim, ó. Onde tá o grupo do Lhar, a Struce, a maga dele e toda a comitiva dele, tá? Então os tentáculos, eles começam a oscilar de vocês pra eles, né? E aí cada tentáculo começa a se redistribuir e mirar duas, três pessoas ao mesmo tempo. O que vocês fazem? Ela vai se aproximando lentamente de vocês. Que horas que é agora? É fim do dia já, já é parte, já é bem parte da tarde já, já é quase noite. Porque vocês começaram a jornada na hora do almoço. Foram em vários locais. Não, minto. Não, tá certo, é isso mesmo. Desculpa, tá certo. É fim do pessoal, dia já. Não façam movimentos bruscos. Olá, senhorita Dama da Dor. O que devemos a honra? E eu pego um tibar e começo a jogar pro alto, assim, sabe? Com o dedão. Certo, ok. Pop. Ela vem avançando aqui, ó. Passa flutuando entre você e o Moen. Deixa eu ver onde o Celerinho tá. Para aqui, Celerinho tá vai pra trás. Então. Conforme ela vai passando por você, como os olhos de um beholder, os tentáculos dela se voltam pra trás, mirando você e o Moen. Moen, você tem uma percepção alta, você pressente aquele tentáculo, aquela lâmina mirando assim o seu pescoço, sua nuca, quase roçando assim na sua nuca. Toff, você sente perfeitamente a presença do tentáculo ali, encarando, mirando você. Ela vai passando pela Lisbeth e pelo Griel, os tentáculos se voltando na direção deles. O que vocês fazem? Acho melhor a gente ir embora. Ela cagou pra mim. Cagou pra você, Toff. Então eu guardo meu tibar. Bom, não temos mais nada pra fazer aqui. Vamos embora, então. Não queremos atrapalhar a presença ilustre da Dama da Dor. Passou pelo Grilo, pela Lisbeth. Eu saio andando. Eu passo pelo... Eu vou deixar uma ação preparada aqui, tá? Que ação? Eu vou... Se ela for fazer alguma coisa com o Celerinho, eu vou castar uma magia. Tá bom. Ok. Toff, você passa pela Dama da Dor? Sim, eu passo andando aqui, ó. Pra esse lado aqui. Como quem não quer nada, sem esboçar nenhuma ação, como eu posso dizer, agressiva. Hostil. Isso, hostil, tá. Obrigado. Você vai passando, indo em direção à saída, e aí subitamente todos os tentáculos dela se viram, já se voltam pegar, na Toff, né? E eles todos cercam a Toff assim, como se fossem duas mãos cheias de dedos cercando uma boneca. O que você faz, Toff? Continua? Faz alguma algo... Ah, eu viro pra ela. Algo está incomodando? Ela não sequer se vira na sua direção, Toff. Só os tentáculos estão ali te cercando. Você continua andando ou você fica parada quando diz isso? Não, tô parada. Tá parada, tá. Os tentáculos, eles ficam ali mirando em você, orbitando ao seu redor, tá? E ela fica parada ali entre a Lisbeth e a Ciere ainda. A cabeça dela virando pra um lado e pro outro, tétrica. Como se ela não fosse uma criatura viva. Os tentáculos, eles estão se recolhendo aos poucos e se redistribuindo, observando cada um dos presentes ali. Celerinho, acho que o negócio é com você. Não é comigo, não. Ah, é sim. Eu levanto e aponto, ó. Foi lá dentro. Tem um louco lá. Um não, tem vários. Você aponta? Foram eles. Eu aponto na direção aqui do corredor. Ok. Ela não. Quando você aponta, você fala e você estica o braço assim apontando, né? Todos os tentáculos vão e cercam você igual fizeram com a Toff. Eu corro. Corre, negada! Vamos skip there! Serão? Não, tô brincando. Foi só pra não pegar. Mas ia ser engraçado. Não vou deixar meu grupo, não. Deixa eu voltar meu charzinho aqui do lado do tel. Foi, eu suponho que tenha sido aqui. Beleza. Você faz mais alguma coisa depois disso, Celerin? Você tá com o dedão apontando assim na direção, ela cercando você. Ah, eu sento, porque eu tô totalmente cansado. Ok. Você tá carregando a menina com você, né? Tá. Você prendeu ela? Como é que foi? Não, eu só agarrei ela pelo braço e usei portão dimensional. Você tá carregando ela mesmo, né? A força. É, tô segurando ela assim. Pelo braço, é. Ok, tá. Você senta, os tentáculos eles vão acompanhando você. Certo? E aí, pouco a pouco, os tentáculos eles vão se redistribuindo e mirando cada um dos presentes ali. Pouco a pouco, o Lhar e a turma dele vão se afastando lentamente. Eles já chegam aqui, ó. Onde tá escrito tratamento de ingredientes ali, é uma antecâmara do terceiro andar. Eles já chegam ali, já se afastando. Vocês veem o próprio Lhar, líder da cabala desolada, engolindo em seco. Oreia. É. Os caras estão com um cagão aí. Meu, aqui não tá o avatar do Ariel, mano. Pera aí, deixa eu atualizar a página. Eu tô aqui, cara. Mano, não tem o seu, mano. Tem só do pessoal. Ah, acho que foi depois que eu coloquei a cama do Gé, mano. Ô, Di. Deve ter bagunçado só. Porque esses avatares aí você consegue arrastar. Ele tá só fora de posição. Se você trocar a posição pra posição padrão, ele reorganiza automático tudo. Já coloquei, já agora eu tô vendo. E eu não consegui mover, não. Ele ficou na hora que você ativou a câmera aí, então ele bagunçou tudo. Aham, ele ficou sobreposto. Agora tá de boa. Bebesse. Bebesse, foi. Melhor vídeo, né? Bebê. Muito bom. Bom, Celerin senta. E aí vocês veem os tentáculos acompanhando o Celerin até o momento que ele senta. E todos os outros tentáculos vão se redistribuindo, se dividindo por todos os lados. E aí algo estranho acontece. Mais estranho? Sim. A dama da dor, ela se reclina assim. Ainda flutuando, ela se reclina na direção do Celerin. Encarando o Celerin nos olhos. Dois tentáculos se destacam e vão na direção do Celerin. Eles ficam andando assim, orbitando ao redor do Celerin. Como se fossem duas serpentes prontas para dar o bote. E aí a dama da dor estende os dois braços pra frente. Como se entregasse ou pedisse algo ao Celerin. Celerin, dá pra ela antes que a gente morra, Celerin. O quê? A moça? É ela que você veio buscar? E eu empurro a moça. Celerin, não, você sabe o que eu tô dizendo, não se faça de tonto. Sim, a moça. Foi ela que a gente veio buscar aqui. Eu Celerin. Acho que é um certo item do nada e do vazio. Exatamente. Você não viu o que, que essa moça tava fazendo na jaula. Ela desenhou três das pedras que a gente viu. Na verdade, você não estava aqui quando eu estava confabulando. Ou já estava, já. Enquanto vocês estão conversando, a dama da dor não dá atenção para as atenções de vocês, para a conversa de vocês, tá? Ela estende os braços assim, se ele empurra a moça, ela vai gentilmente, pega a moça e traz para perto dela. Quando ela traz a jovem para perto dela, vocês todos podem jogar um save intro de constituição. Caralho. Isso é com vantagem ou sem vantagem? Nem lembro mais. Isso é com cagaço. Sabedoria. Acho Eita. Que é só sabedoria que é a vantagem, acho. 30, foi mal. Já. Eu tirei 35. Ó, no boa chance. Boa! Não conseguiu um. Por que vocês estão todo mundo jogando com vantagem? É feito eu não tô jogando com vantagem, comidas? Eu tô jogando normal. Eu joguei normal. Ainda? Meu Deus, eu jogo pra ter uma gente vai em mim. Magia ativada? Uhum. Qual magia? O amor tirou um crítico. Sexto sentido. Ah, tá. Texto senso. E essa musiquinha da Super Máquina? Super Máquina? Parece. Não é, não. É de um jogo chamado Call of Juarez. Ô, oh, conheço, é Call of Juarez. Bom pra caralho. É sério. Engraçado. O nome é muito engraçado, né? Sim. Bom, mês que vem Call of Cthulhu vem Call of Juarez. É tipo o Inigo Montoya. Bom, ela segura assim gentilmente, delicadamente os braços da menina, traz ela um pouco mais perto de si. E aí vocês veem tudo ao redor de vocês distorcendo. Puta, vai mandar pro labirinto. Sabe? É como se o teto e a parede da direita fossem puxados assim, torcidos no sentido anti-horário, enquanto o teto e a parede da esquerda fossem torcidos no sentido horário, sentidos contrários assim. É essa a impressão que vocês têm, ó. Não sei se vocês conseguem ver minhas mãos. É isso que acontece com a sala, sendo torcida nesse sentido. Vocês ficam extremamente atordoados com isso. Mas pelos resultados que vocês tiraram aqui, nenhum de vocês tem a mente afetada com isso. Mas vocês ficam ligeiramente zonzos. E aí quando vocês saem dessa breve zonzeira, vocês notam que a menina não está mais ali. She vanished. A menina não está mais lá. Cedrinho, eu acho que você acabou de mandar a menina pro labirinto. Bom, melhor do que ela ficar presa aqui, sendo torturada eternamente. Mas se você trouxe essa menina aqui foi por algum motivo, e agora ela se foi. Os tentáculos da Dama da Dor, eles vão se esticando, e por um momento vocês pensam que eles são similares às correntes do Theon, porque eles se esticam e parece que o comprimento deles é infinito. Enquanto eles vão se esticando cada vez mais, eles vão indo na direção de cada pessoa presente ali. Só que são pessoas específicas. Vai um tentáculo no Griel, um tentáculo na Lisbeth, um tentáculo no Murren e um tentáculo no Celerin. E vocês percebem que não vai nenhum tentáculo nem na Toph, nem na Ciri. Que por algum motivo acho que a gente foi abraçado pelo nada vazio por um breve momento. Os tentáculos eles vão indo, eles dão a volta ao redor do corpo de vocês, tá? Dá a volta assim, vocês veem que tem uma lâmina aqui, ó, passando perto do olho, e aí vai passando ao redor, vai passando por tudo. E aí em cada um de vocês o tentáculo ele vai, a lâmina, dá um leve cutucar assim, ó, nos antebraços de vocês, no peito de vocês, na perna, no pescoço. No Murren, o tentáculo ele dá uma raspada assim, ó, de baixo a cima. Vai na Lisbeth, na altura do pescoço dela assim, dá uma cutucada assim, ó, e aí depois começa a puxar, enrosca na armadura dela, começa a tentar puxar assim, ó. E aí consegue se desprender. E aí volta ao normal. Caralho, cuzão. Os tentáculos eles vão se afastando. Se afastam. E aí a Dama da Dor, ela olha fixamente pro Celerim. Os demais tentáculos vão indo na direção dele. Começam a cutucar o Celerim inteiro, ó. E vocês vão vendo aquelas lâminas, elas vão enganchando assim no Celerim, ó. E puxando assim, ó. Como se puxasse e esticasse um tecido de uma roupa. Tá? E vão fazendo isso no corpo do Celerim inteiro. Até que um dos tentáculos chega no pulso do Celerim. O que você tem no pulso, Celerim? Eu tenho uma pulseira. Como que é essa pulseira? É... Ah, é um aro simples, comum. Só que ele tem três miniaturas que ficam enganchadas nela. Três pingentes. Enquanto estão ali, esses pingentes são meros enfeites, certo? Sim, só eu posso tirá-los. Ok. Ela vai cutucando cada um desses enfeites ali. Cutuca o primeiro. O que, que você tem ali nessa pulseira? Eu tenho a chave do meu covil, certo. A lira e o, okay. E o cajado. Ela cutuca a chave do seu covil. Ui! Cutuca a lira. Seus engraçadinhos. E aí ela toca o cajado de Caledranok. Quando ela toca o cajado de Caledranok, ela para. O corpo dela, que estava reclinado na sua direção, o corpo dela se estica, fica inteiro ereto. Ela abre os olhos dela, uma luz brilhante sai dos olhos dela. A boca dela se abre. Como se estivesse gritando, dando um grito abafado. Todos os tentáculos dela se esticam. E aí o rosto dela se volta na sua direção, Celerinho. E aí você perdeu o cajado. O que não tinha acontecido até agora, finalmente acontece. Ela fala alguma coisa. Surgem moedas sobre sua cabeça, Celerinho. Uma dessas moedas é desintegrada. E ela estica a mão na sua direção, na direção do seu pulso. A mão dela emite um brilho avermelhado, misturado com uma tonalidade dourada. Daquilo ali emana um brilho cegante e um calor incomensurável. E ela aponta na direção do seu pulso. Seria, você tinha uma ação, uma magia preparada. Você quer fazer sua magia agora? Ah, eu acho interessante. Morreu. Então passa. Não sei se vai funcionar com ela, mas... Faça antes de eu fechar o meu punho. Vou fazer stop time. Ah, stop time? É. Um minuto. Deixa eu ver se stop time afetaria a Dama da Dor. Se depende, se for a magia stop time, talvez não, mas se for com a pedra, afeta. Por que não? Exato. Não é com a pedra. Mas é no a questão, máximo, né? Você vai usar a runa encrustada em você, né? Stop time não afeta alvos, né? Stop time afeta o mundo. Afeta o mundo, afeta o mundo. Mas se você estiver fora do fluxo do tempo... É que nem, não, teoricamente não afeta o Ariel. É verdade, eu estou fora disso. Você ainda tá nisso? Eu tô sempre. Ele não tem como desfazer isso. Parabéns. Não entendi qual que é o negócio aí. Não, não, porque eu tinha feito isso porque eu tinha medo da Tamiris me tirar do fluxo do tempo pra me roubar. Não, mas você fez o quê? Eu não lembro. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas eu fiz um paranauê pra ela não ter como me roubar. Ele fez alguma coisa com a tiara do... do Tilian. Ah, pode crer. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas eu fiz um paranauê sim. Seri, você tenta parar o tempo só pra você? Ou você vai gastar ponto heróico e estender mais pessoas como você já fez no passado? Então, o que eu quero... É que eu acho que pra não parar o grupo, eu acho que vai ser muito difícil. Certo. Então eu acho que eu vou não parar o Celerim. Ok. Tem como me parar e não parar ele? Não. Não? É um pouquinho demais. É porque não faz diferença pra mim, entendeu? Não, não tem como. Celerim, você prende a respiração. O tempo para pra todos, menos pra você. Pro Celerim, que ainda respira, ainda se move. E pra Dama da Dor, que interrompe a ação dela e vira a cabeça na sua direção. Oh, meu Deus. Eu olho pro Celerim e falo assim... Ela não para? Cortou, não ouvi nada. Cortou sua frase, Cere. Foge, filha da puta. Ela não parou? Tá? Tá bom. Eu uso o portão dimensional e vou lá pra entrada do bagulho. Você okay. Ela se olha, se volta assim na direção da Ciere. Volta na direção do Celerim. E não tem mais Celerim. E daqui onde eu fui pra cá, E daqui eu já pego a chave do portal e entro. Se escondendo. Boa. Ok. Se escondendo, tá. Vergonha. Siri, vai me dizer se você vai fazer alguma outra coisa nesse meio tempo? Você vai soltar o tempo, vai fazer mais alguma coisa com quanto tempo tá parado? Siri, eu vou fazer o seguinte, segura mais um tempinho aí. Que, ela não jogou D6, né? Não é melhor eu ir lá com o Celerinho? Vai que ele se envolve em ganca sozinho de novo. Eu jogo um D6, pode ser. Então, tô indo atrás do Celerinho, Jeff. Mas o tempo tá parado pra você. Ah não, você não, desculpa. O Grião não. É, eu tô aqui, tamanho na atividade. Ok. Desculpa então, eu esqueci de incluir o Grial na descrição. Certo. Beleza, Grial, você vai por onde? O que, que você faz? Escreva a sua ação. Eu vou caçar esse filho da puta, cara. Não, não tem como caçar. Como é que eu posso fazer pra localizar ele? Deixa eu pensar. Tem um anel. Pergunta onde é que você tá, filha da puta. Onde você tá, filho da puta? Vou fazer isso. Obrigado, Siri. Onde você tá, filho da puta? Não, onde eu posso estar escondido, seguro. Mas só onde você tá com tudo aí pra te ficar com você caso aconteça alguma coisa? Na minha casa. Mas você corre rápido aí, rapaz. Então beleza, então eu vou ficar por aqui mesmo. Qualquer coisa grita. Pode deixar. Tchau. Ok. Foram mensagens enviadas e respondidas mais que suficiente pro tempo voltar a fluir normalmente. Beleza. Vocês estão vendo a Dama da Dor indo desintegrar o Celerim. E aí do nada o Celerim não tá mais diante de vocês. O Grial conversando através do anel com alguém que vocês não sabem quem. Mas vocês sabem que não é nenhum de vocês que tá presente ali. A Dama da Dor, ela volta a mão dela ao normal. Olha ao redor. Pra cada um de vocês. Olha pra Ciere. Ciere, quantos mods você tinha ainda? Duas. Perdeu. Aparecem duas. Duas moedas sobre sua cabeça. Uma delas é desintegrada. E aí a Dama da Dor, ela olha ao redor pra cada um de vocês. Os tentáculos se armam, fitando cada um de vocês. Eles são recolhidos. Voltam a cintilar atrás dela como se fosse um véu de noiva. E aí vocês veem a Dama da Dor se virando, vindo pra cá assim, ó, se afastando um pouquinho de vocês, virando na direção de vocês, olhando tetricamente pra cada um de vocês, e pouco a pouco a imagem dela vai desvanecendo, desaparecendo por completo, até restar somente uma lembrança da presença dela naquele lugar. Ficou com medo, tá bom. Essa foi por pouco. Droga, ela mandou o celeirinho pra... pro labirinto, e agora? Não, ela não mandou não. Eu parei o tempo pra ele fugir. Ah, faz sentido. Cadê ele? Deixa eu ver se consigo sentir ele. Se você não conseguir sentir outros planos, não. Não, não sinto. Então você não sente a presença do Celerinho. Ele não... Okay. Mas em... pelo menos não aqui. Onde que ele tá, Griel? Ele falou que tá na casa dele. Nossa, não podia ser mais abrangente, hein? Não, tá no covil. Bom, deu pra esconder isso. Mas é verdade, ele não tava aqui na hora que a gente tava falando sobre os itens. Eu sabia que ela tinha vindo atrás do item. Eu senti a hora que ele usou o cajado lá embaixo. De alguma forma. A dama, ela tá atrás desses itens e quer destruí-los a qualquer custo. E bom, vocês já sabem minha posição. Eu concordo em destruir, sim, também, os itens. Por quê? Ué, eu dei a minha explicação, você não viu? Eu não lembro. Bom, são criações do nada e do vazio, certo? Enquanto existirem criações do nada e do vazio, eles ainda estarão vivos, de certa forma. Inclusive, eu temo também que todas as pessoas quem eu usei o báculo de Lena, inclusive o próprio filho da Lisbeth, seja indiretamente um filho do vazio. Acho improvável, mas o nada e o vazio sempre vai existir, não importa o que a gente faça. E o bom de a gente estar vendo a Khan é que nem eu já tinha se tocado disso. Filho da tarde. Sempre, eu falo de... como sempre, eu falo demais. Mas enfim, a gente foi tocada pelo vazio, né? As pessoas que eu usei o cajado pra curar também. E eu receio que esses itens ainda tenham a essência do nada do vazio. Por isso que a Domador tá querendo destruir eles. Porque a eternidade sabe disso. Entendeu? A eternidade sabe que isso daí é um erro. Ela mesmo falou que isso daí foi um erro de criação. Não, toda criação tem como se fosse uma anticriação. Então, não importa do jeito que você crie, sempre vai ter um nada e vazio. Pode não ser com esse nome, pode não ser dessa maneira. Mas eu acho que a Damoradora, ela, no caso, ela, o problema dela não é com os itens por ser do nada e do vazio. Eu acho que o problema é por ser, teoricamente, invocando uma entidade pro plano. Porque aqui não pode os deuses entrarem. Então. E a partir do momento que a gente usa isso, é como se a gente invocasse um deus pra cá. Então, mas aí eu te pergunto, por que que a Lisbeth conseguiu usar a lágrima de Valkyria e todos os deuses de Arthur conseguiram manifestar seu poder através dele? Será que é porque ela usou a lágrima de uma forma inofensiva e não ofensiva como o Celerinho usou o cajado? Não, porque o cajado, o item, a lágrima de Valkyria, ela é um item de Valkyria, certo? Sim, mas é um item inofensivo, ele não é um item usado como arma de destruição. O cajado já é. Como a gente sabe e viu, ela é a protetora da cidade. Oh. Ela pode achar que a gente tá querendo, ou o Selenin tá querendo destruir a cidade com o cajado. Ah, até mesmo porque o cajado de Lena também, né? É uma bomba de destruição, né? O cajado de Lena... Ela vai querer fazer qualquer... É que eu não sei a diferença da lágrima. É usado pra destruir a cidade, não interessa o item. Apesar da lágrima ter sido usada de uma forma inofensiva. É que eu imagino que assim, paladinos e clérigos, eles são diferentes, porque eles são devotos de um deus. Eles exercem o poder deles através do deus, não necessariamente é o deus que é invocado. Agora, os itens usados em vazio provavelmente são diferentes. Então, é porque assim, quando eu tive a conversa com a Eternidade... Já volto, galera, peraí. Eu perguntei pra ela sobre as coisas, né, do nada e do vazio. E ela disse que aquilo foi apenas consequência da criação. Isso. Então, calma, deixa eu continuar o raciocínio. E eu perguntei pra ela por que ela não fazia nada pra colocar isso em ordem. E ela disse porque existe um negócio chamado livre-arbítrio, entendeu? Uhum. Se tem um livre-arbítrio, então por que que ela colocou a Dama da Dor aqui em Sigil justamente para vigiar as pedras, né, das portas que escondem a roda da vilha? Porque ela tem medo de alguém encontrar isso aí e tomar o poder e fazer uma outra criação, entendeu? Mas a Damorador não tá aqui impedindo que a gente pegue as portas. Então, eu não disse que ela estava impedindo isso. Eu disse que... Eu, na verdade, não disse nada. Mas eu tenho pra mim, inclusive, eu comentei que... assim, tenta entender a minha linha de raciocínio, certo? Sigil, ela foi criada e ela é conhecida como a cidade das portas, dos portais, certo? Correto. Então... Dentre esses portais, existem três portais que a gente acredita, segundo a visão da Lisbeth, que a gente acredita, não, que a gente sabe, na verdade, que cada porta dessa é um pedaço da roda da vida, que foi separada em três partes, certo? Certo. Então, ou seja, essas portas estão escondidas entre várias outras portas. Okay? Uhum. Uma delas certamente vai estar com a Dama da Dor. Por quê? Porque ela é a ferramenta maior da Eternidade. Se a Eternidade não quisesse que alguém encontrasse isso, ela não teria escondido. Mas ela escondeu justamente para que encontrasse. Só que ela não vai deixar assim tão fácil. Por isso a Dama da Dor foi criada para ter esse equilíbrio. E a partir do momento que alguém, no caso nós, encontramos esse... O que tá subindo? O que tá subindo? Aqui brisando. Eu tô aqui pensando que você tá falando, tô subindo aqui. Foi mal, cara. Eu esqueci de dar um voltado, foi mal. E eu penso assim, e quando surgirem pessoas, no caso nós, que entendem sobre o que as pedras fazem, o que a roda faz, e a gente tem o poder da própria eternidade, isso entraria, isso seria um risco para ela, entendeu? Assim como o Nada e o Vazio também quer isso. Agora eu paro e pergunto, é mais interessante, entre aspas, que a gente consiga isso e tente fazer com que o mundo, o universo, volte a ser equilibrado, ou o Nada e o Vazio pegue isso e destrua tudo e crie o universo a seu modo, inclusive, talvez, destruindo a própria eternidade, entendeu? Não se esqueça que a Dama da Dor, ela é um construto. Ela foi programada única e exclusivamente para defender a si e manter o equilíbrio, independente de tudo. Da mesma forma que, igual o Murin comentou, sobre manifestações de itens dos deuses e tudo mais, a gente sabia o quê? Que em Arthur tínhamos o Panteão, tínhamos os deuses, e acima disso tinha, né, o Nada e o Vazio. Certo? Certo. A manifestação do poder dos deuses seria através de uma cura, né, ou coisa do tipo. Coisa que a gente consegue fazer aqui. Se fosse o caso, tipo, nenhum tipo de manifestação, de seja item ou seja magia de deuses, né, em si, então a Dama da Dor ela seria ativada a qualquer momento. Por isso que eu falo que é único exclusivamente dos itens do Nada do Vazio. É isso que tá chamando a atenção dela, entendeu? Eu acho que se você trouxer um deus pra cá, ela vai ter a mesma reação. Mas o Theon é um deus, se a gente for ver. E pra ela foi mais ou menos. Mas assim, quando ó, eu vou tentar explicar de outra forma. Quando você tava se transformando em Lich, você não deixou aquela rosa? Sim. Aquela rosa não tinha sua essência ainda? Mesmo se você morresse, aquela rosa não continuaria sendo a Ciri em essência, em pensamento ou qualquer coisa do tipo? E a partir daquilo ali, a gente talvez sempre se lembraria de você ou talvez ressuscitaríamos você? Pode-se dizer que sim. Então, o meu pensamento em relação aos itens lá do Brasil é a mesma coisa. Se eles criaram esses itens e deram para os deuses, é porque tinha um propósito, entendeu? E mantendo a criação, mantém aquilo que veio, a origem. Você tá entendendo a minha linha de raciocínio? É a mesma coisa um filho, entendeu? Se você tem um filho... Peraí, tem alguém se aproximando. Liar chega. Ele tá parado olhando. Precisa de ajuda? Não. Pode continuar. Ah, então, é a mesma coisa um filho. Se você, por exemplo, a Lisbeth. A Lisbeth não teve o único? Teve. Se quando ela morrer, o único vai continuar sendo, né, a essência dela. Do que ela foi em um dia. É a mesma coisa. Esses itens aí é a mesma coisa. Por isso que eu acho que a gente tem que destruir esses itens. E qualquer coisa que esteve ligada com o Nada e o Vazio. Porque se tiver alguma ligação, eles ainda vão ter. A partir do momento que você lembra de qualquer coisa, você tem a memória, você vai estar reavivando isso, entendeu? E qual é o problema? Ué, o problema é que isso nunca vai deixar de existir. Mas mesmo que... só pra me saber... Vocês acham que a gente vai pegar a roda do tempo e vai fazer o que com ela? Bom, eu respondo única e exclusivamente por mim. Quando a gente pegar a roda do tempo, o meu desejo é que retornemos o universo como ele era antes, mas sem o Nada e o Vazio, que seria o erro do universo. Porque até então estava tudo equilibrado. Essa é a minha vontade. Mas o equilíbrio é ter o Nada e o Vazio. Mas então, eles estão tentando quebrar esse equilíbrio. Sim, eu só tô te dizendo assim. O fato da gente pegar a roda do tempo e voltar ao universo do jeito que ele era, não quer dizer que o nada e o vazio não vão mais existir. Então, independente da gente destruir os itens, a gente nunca mais saber sobre eles, de qualquer coisa, eles ainda vão existir. Então, daqui a algum tempo, eles ainda vão ser uma ameaça. Mas aí que tá, Siri. O universo, ele já tá criado, ele já existe, entendeu? O que a gente vai fazer é consertar. É a mesma coisa você pegar e fazer uma escultura, certo? Se a sua escultura não ficou legal, você vai fazer ela até que ela fique sem as imperfeições de anteriores. Entendeu? É mais ou menos isso. Se, isso, se o lado vazio não tivesse na minha se eles não estivessem tentando quebrar esse equilíbrio, a eternidade não tinha colocado essa... Como posso dizer? Pedro fala com o computador. Ele prefere digitar. Quê? Principalmente. Não? Eu tô arrumando aqui. Putz. Eu até perdi o que eu tava falando de raciocínio. Esqueci. Vai, continua o jogo. Alguém fala alguma coisa. Perdi a linha já. Vocês olham lá pro fundo. Então, ok. Eu entendo seu ponto de vista. Eu só não concordo com ele. Não, tudo bem. Você não precisa concordar. Eu só estou expondo o meu ponto de vista. Não, sim. Eu também estou expondo o meu. Porque eu acho que, tipo assim, destruir os itens não vai ser o necessário. Entendeu? Não, lógico que não é necessário. Quer dizer, não vai ser somente o necessário. Mas já é um começo. Quer ver, ó, a gente tem que fazer um teste. O que seria a representação maior de um deus? Eu sei lá, ele mesmo? O avatar dele? Ele mesmo, a representação maior de um deus. E se a gente tentasse fazer com que alguém de Arton viesse pra cá? Só por um instante, pra ver se a Dama da Dor teria atenção. A gente podia fazer isso em algum lugar que não fosse aqui dentro. Otof, eu não quero ser chata, mas eu não quero chamar a Dama da Dor de novo pra cá, muito menos pra mim. Quando bom, você então fala, porque o próximo aí pro labirinto sou eu. Dama da Dor, quando você fala isso, vocês olham lá pro fundo do corredor e vocês veem ela subindo a escada. De novo? Nos andares inferiores. Ela vem subindo a escada. Para no final do corredor. Olha na direção de vocês. E desaparece. Ó, pera aí, aonde isso? Aqui? Aqui, ó. Lá no fundão do corredor. Ela tá subindo a escada que o Celerin tinha descido. Aliás, o Griel tinha descido porque o Celerin foi por teleporte, né? Que o Griel tinha descido, ela sobe a escada. Ela não foi embora. Ela tinha ido lá pra baixo. Ela sobe a escada, olha uma última vez pra vocês, e aí ela desaparece de novo. Ok. Bom, eu vou tentar isso, então. Eu vou para algum lugar que seja menos perigoso, talvez. Não sei se seja essa palavra. Acho que eu vou ficar entre Sigil, entre as duas extremidades de Sigil, assim como eu chamei a atenção dela uma vez. E vou tentar fazer com que algum dos deuses venha até aqui. Pelo menos momentaneamente. E aí... Hã? Não é melhor a gente tirar a parte arriscada e continuar tentando pegar as pedras? Porque eu prefiro que a gente teste essa parte depois que a gente pegar as pedras, que pelo menos a gente já vai ter alguma informação a mais. Não, pode ser. Mas... Porque... Se a gente perder um do grupo, vai ser mais difícil pra pegar a pedra. Então, se alguém vai ser mandado pro labirinto, eu prefiro que seja depois. Não, com certeza, a gente pode fazer isso. Falando no labirinto, a mocinha foi pro labirinto, que o Serinho falou. Droga. É. A gente não vai ter tanta informação, mas... A propósito, cadê o Serinho? Ele tá no Corril ainda? Acho que tá. Tá, qual que é o próximo passo pra gente ir? Qual que é o outro lugar que a gente tem que ir? Não, a gente não pegou a pedra daqui. Ah, é verdade, não, né? Putz. Pelo menos o Celerino não falou nada, ele trouxe uma menina e a menina foi embora. É verdade. Bom, vou mandar mensagem pro Celerino. Celerino, a gente tá aqui te esperando ainda. você está no seu covil, não é? Se sim, você pode retornar aqui, por favor? Enquanto vocês conversam, o olhar vem e examina aqui. Aí ele vai, entra aqui e vai examinar tudo lá pra baixo onde a Dama da Dor foi. Coitada, ficou sem prisioneiro. Que foi? Você consegue entrar aí dentro sem normal? Claro. E por que você não pega a pedra pra gente? Eu viro pro cara. Pô, olhar, quebra essa, cara. Ué? Você tá vendo tanto que a gente tá tentando ajudar? Pedindo pra dar dor, de certa forma, matar o geral aqui. Você podia dar uma boa pra nós, né? Ele vira pra você e fala: já disse, se querem encontrar a pedra, é problema de vocês mesmos. Não posso ajudar com isso. Ah, é? Nem eu mesmo vi a pedra. Pra encontrá-la, vocês têm que mergulhar profundamente na loucura. Se virem. Mas o que você quer dizer com essa frase, meu amigo? Porque ela é muito abrangente. Porque a loucura é particular de cada um. Como é que eu vou saber qual que é a loucura que eu tenho que mergulhar pra achar essa pedra? Como eu disse, como nós pregamos, nada tem sentido aqui. Se eu soubesse o que essa frase significa, eu próprio já teria visto essa pedra, se é que ela existe. Essa é a verdade do universo. As coisas não fazem sentido. Simples assim. Tudo é só loucura. Ai, ele caralho. Se vira e ele vai indo pra escada aqui. E aí ele começa a descer a escada. Tudo é loucura. Tudo é loucura. Não tem sentido. Ele me respondeu. Peraí que eu vou ouvir. Já tá tudo bem aí? Sim, tá normal. A gente precisa que você volte aqui pra falar o que aconteceu. E a menina sumiu, a menina que você trouxe. Eu sei, eu vi isso. É, mas cadê você? Vai ficando dentro do seu covil aí? Perguntei se já tava tudo bem. Eu disse. Eu tenho bastante informações que eu peguei lá embaixo. Mas tá realmente tudo bem aí? Tá realmente tudo bem. Tá bem. Encontre-me na porta. Não nessa porta. Tá lá embaixo. Na entrada. Putz. Pessoal, se alguém quer que eu vou encontrar com ele lá na porta de entrada. Não sei porquê, mas eu acho que não tá encontrando o caminho, não. Parece que tá meio lesado. Hoje tá preso no próprio plano? Não entendi muito bem, mas é que eu encontro ele lá na frente. Vocês poderiam me esperar aqui, por favor? Não, demorou, vai lá. Tá. Eu venho aqui, atravesso a parede, suponho eu que aqui seja a entrada que ele diz, é isso? É, mas tem que descer 3 andares. Ah, não, eu tenho o bagulho de mesclar as minhas rochas, eu consigo atravessar. Beleza, Toby. Só pra encurtar o caminho. Apesar que correndo também dá na minha. Ok, eu portal de volta, né? Eu vim pra cá, né? Foi quando eu saí do portal. Você pode pingar pra eu ver? Não tô vendo. Aqui, ó. Puxa. Tem uma entradinha lá onde tem o símbolo, né? É. Okay. Aí mesmo. Vai só a Toff. Se alguém quiser ir, pra mim tanto faz. Alguém mais vai? É, ele mandou mensagem pra gente. Eu julgo, a gente não sabe, gente, tipo... Na verdade, eu só respondi a sua mensagem. É, respondeu pra ele. A Toff falou, ele quer que eu me encontre, ele quer, pediu pra encontrar ele na porta, não sei por quê. Por isso que eu tô perguntando se mais alguém vai. Não, acho que não. Ninguém vai então, né? Então, ok, Toff. Posso janela. Tá lá. Celerin sai do seu plano, né? Volta. E aí vocês percebem ali na frente que mudou o movimento, tá? As pessoas estão indo embora pra casa. Os poucos guardas que tem ali, os poucos desolados que estão ali na frente, E falam com as poucas pessoas que ainda insistem, eles falam, não, não, já atingimos a nossa cota de hoje. Não podemos atender mais ninguém. Tente amanhã novamente. E vão tocando as pessoas embora conforme o dia vai findando. Certo? E certo. Vocês se encontram lá na frente. Oi? Esse, isso daqui faz algum sentido pra você? Eu entrego o pergaminho da magiografia. Ok. Dos números lá. E tem algum desenho pra eu ver? Ou... É, eu também não vi. Eu não vi nada disso em off. Não, não tem desenho. São várias sequências numéricas, tá? Vários números que eles são colocados numa linha distribuído em blocos. Tipo, você só viu aquilo. Você só viu aquilo e não parou pra pensar naquilo. Tá? Uhum. E aí você pega o pergaminho e entrega pra Toff agora com a magigrafia. Oi, Jé. Oi? É tipo um Sudoku? Não. Achei que já assistiu aquele filme Presságio? Assisti. Ia ser engraçado, a menina tava brincando de Sudoku e o Celerinho tirou uma foto. Não, não é isso. Assisti sim. Então, que ó, a menina vai escrevendo o número pra tudo quanto é lado, uhum. É mais ou menos aquilo. Inclusive tem uma imagem aqui do filme pra dar uma noção pra vocês do que vocês estão vendo. Só pra não ficar parecido com o filme, aquilo lá não são, como é que fala? Coordenadas e número de mortes não, né? No filme, sim. Então, mas aqui não. Aqui ninguém sabe, né? Aí você tem que analisar. Aí você tem que analisar okay. Ainda. Jogo do bicho, assim. Ok. Caramba, é muito grande pra jogar no bicho isso. Toff. Vai passar o resto da vida jogando no bicho. E Celerim, vocês que estão agora investigando o pergaminho, vocês podem jogar um teste de inteligência. Toff, você joga com desvantagem. Desculpa, não entendi. Vocês podem jogar um teste de inteligência, a Toff joga com desvantagem. Ah, beleza. Você nem pode jogar normal. Oh, 24. O meu é isso menos 6. Então deu 15. Vocês olham para esses números, tentam entender o significado deles, pensam nas pedras que vocês viram e magigrafaram, tentam virar de ponta cabeça, ver se faz algum sentido para complementar alguma daquelas frases que tava... naquelas pedras. Não faz qualquer sentido pra vocês dois. Nem que tem meu 24? Ah, foi um bom valor, pô. Não, não foi um bom valor. Com desvantagem? Ah, foi. Não, não foi. Não. Te tirou um puta valor, mas não foi suficiente pra passar no teste. Sim, isso aqui tá parecendo aqueles rascunhos que você me deu pra poder ler os números. Não faz sentido. Então, é que ela tava escrevendo isso, e aí depois quando ela notou a minha presença, eu vi que ela já tinha desenhado no chão três das pedras que a gente já localizou. E você lembra, você magigrafou as pedras? Eu não magigrafei, mas eu consigo... Replicar? Tem como eu tentar lembrar quais pedras eram, Jeff? Ah, é muito difícil, né, Gui? Bom, faz um teste de inteligência, vamos lá. Vai, eu queria, tipo, não exatamente qual era, mas uma palavra-chave, por exemplo. É, tentar identificar alguma coisa, de alguma forma, assim. Porque pra pensar, são 13 daquelas pedras que vocês têm. Vocês lembram o formato de alguma delas? Não, né? Muito complicado aquilo lá. Não. É mais ou menos assim, só que vocês têm uma inteligência acima da média, tudo, né? Então, por não isso, agora, rola o teste. Tudo bem. A gente não tem King Maiden? Eu tenho. Ela tem, E se eu sei, é uma ideia meio estúpida, mas... Peraí, primeiro, o que você viu lá dentro? Essa é a outra informação que eu queria te dar. É um tempo. Posso dar uma eu não tenho certeza também? Se todo mundo é. Mas muitas das pessoas que estavam presas lá Elas já se passaram pela gente. Ah, já tiveram a mesma ideia de ir atrás da roda dos ventos. Pode falar, já. A foto que o Celerin mostrou pra você, Toff, ele tirou da entrada da cela. Então imagina, é uma portinha, uma gradinha assim, pequenininha. E aí ele foi e bateu a foto ali. Então o que vocês estão vendo é paredes laterais, parede do fundo, paredes laterais, né? Parede do fundo, teto e chão. E vocês estão vendo assim de fora, em perspectiva. Então tem números ali que tá até complicado de enxergar, de entender, tá? Então, vocês não têm uma visão completa da informação precisa por aí. Mas não faz sentido pra vocês. Essas pessoas, elas já foram tocadas, como assim eles se autodenominam. E por isso que elas acabaram enlouquecendo. Entendi. Outra coisa. Você usou o cajado de Caliadranor que ela não usou. Acho que ficou meio óbvio, né? Então, por que você não quis entregar ele para o Demandador? É isso que está causando o nosso progresso. Está impedindo o nosso progresso. Não necessariamente, mas eu fiz uma promessa para adquirir isso. Entendi. E você acha que consegue voltar lá dentro? Pra que eu vou voltar lá dentro? Porque a gente não conseguiu encontrar a pedra. E segundo o Yar lá, a gente tem que entrar na loucura pra poder enxergar a pedra. Alguma coisa assim. Se Nimbi estivesse aqui, provavelmente ele daria um passo pra dentro da porta e já pegaria a pedra pra gente. Depois do que eu vi naquele cortiço, isso me parece muito uma pedra. E eu volto e eu aponto de novo pro pergaminho na sua mão. Enquanto isso a gente tá. Ô Gui, enquanto isso a gente tá andando, voltando pro pessoal, ou a gente tá lá na frente? Eu tô na frente parado. Ah, beleza. E toda hora eu tô olhando pra ver se eu vejo a dama da dor por perto. Ok. Enquanto isso lá dentro, o que, que vocês estão fazendo? Estão só aguardando? Ah, eu vou fazer uma restauração maior em mim aí. Ok. Tá, beleza. Só você que tá danificado, né? Você e o Celerim, meu Celerim já se curou. O Grial também tomou uns pontinhos, né, Grial? É um atributo só que cura, né, amor? Restauração maior, né? É. Cura inteiro um atributo. E aí vocês vêm olhar retornando lá do corredor. Lentamente, tranquilamente, até assoviando. Assovia aí, Ariel. Faz o assovio do Lher. Muita pressão, é? Que engraçado. Ele vem vindo. Ah, tudo está normal lá embaixo. Achei que ela tinha destruído, mandado um monte de gente pro labirinto, mas não. Tudo tranquilo. Bem. Contanto que vocês não perturbem os internados, podem ficar à vontade aí o tempo que precisarem. Irei para meu escritório. Olha, quem que vocês não curam essas pessoas também? Vocês não curam todos os loucos, teoricamente? Sim, mas alguns estão além do nosso poder de cura. Esses são trazidos para cá e ficam no primeiro andar. A maioria Desculpa, eu não entendi. Estão, e ficam no primeiro andar. Os que estão além do nosso poder de cura. Os demais que estão internados aqui são os membros de nossa facção, que ao absorverem loucura demais, se isolam propositadamente para recobrarem suas faculdades mentais. Esses saem por vontade própria quando voltam ao normal. os que estão lá embaixo, aqueles são os casos perdidos. São os que nós não conseguimos recuperar, nem com o nosso poder. Agora, se me dão licença, vou retornar aos meus afazeres. Fiquem o tempo que quiserem. Muito obrigado, hein? Você é muito gentil. Saúde! Nossa, que alergia a loucos. O que vocês vão fazer? Toft, Celerinho também. Mas então, Celerinho, eu vejo que você está preocupado. Você está olhando para os lados como se procurasse alguém. Sim, aquela mulher é doida. É, então vamos colocar pra dentro, pegar a pedra. Não, aquela mulher, o robô mesmo. A Dama da Dor? É. Você insiste em usar esse termo robô? Até hoje eu não entendo o que é isso. É, era um termo que nós aprendíamos no colégio avançado em Menoren. Ah, nunca fui pro colégio. É o que vocês mesmo chamam de Golem. Ah, faz sentido então. Bom, mas enfim, a gente tá perdendo muito tempo. Vamos lá. Qualquer coisa eu entro naquela sala lá e eu quero catar logo isso. Pelo jeito ninguém mais vai ter coragem. Bora lá? Mas tá realmente tudo seguro aqui? Sério? Você não parece aquele dragão que eu costumava ver. Que medo é esse? Não é medo. E é o quê? Só tenho um mau pressentimento sobre as coisas que estão acontecendo aqui. É cagaço mesmo. E qual seria esse pressentimento? Não sei. Mas tem alguma coisa muito errada nesse local. Bom, você vai me acompanhar? Vai ficar aqui? Quer que eu peço pra alguém vir aqui falar com você? Vamos lá, vai. Então, ninguém bora. Veio aqui, né? É, porque na mensagem você pediu que eu viesse sozinha. Eu perguntei se alguém queria me acompanhar. O pessoal falou que não. Eu falei, pode esperar lá então. Tá bom. Então bora. Tá, mas me devolve isso antes. Ah. O quê? Peraí, deixa eu dar mais uma olhada. Deixa eu dar mais uma olhada. Eu quero tentar decorar isso aí. Rapidinho. É. Olha pro centro. Parece mais fácil decorar. Pro centro? Ok. Porque se por um acaso eu descer lá, eu já vou ter decorado um pouco isso. Tem alguma recomendação, caso eu desça? Não bata a cabeça na parede. Essa é a minha recomendação. Por que que eu bati minha cabeça na parede? Tá achando que eu tô louca? Não sei. Bom, cortando. E aí, decidiram alguma coisa? Bom, vocês chegam lá, todo mundo reunido lá. Gente, alô? Oi. Decidiram alguma coisa? Não, nós queríamos saber o que o Celerinho viu, se ele achou alguma coisa. Bom, eu olho assim procurando um olhar, assim, só de relance. Ele mostrou pra mim uma magigrafia que tem um monte de números, um aglomerado indecifrável de números, mas eu sinto que ele tá um pouco em alerta, mais do que o normal, como se estivesse receoso, como se estivesse apreensivo pela visita da Dama da Dor novamente. Será que enlouqueceu também? Enlouqueceu não, isso daí tá mais pra medo. Medo demais era loucura. Ah, é? Uhum. A propósito, já decidiram quem que vai descer? Se não tiver voluntários, eu desço. Por que que a gente não desce mais gente, então? Porque se todo mundo enlouquecer, quem que vai salvar a gente? Ah, não, eu falei mais gente, não todo mundo, né, Toff? Mas quem ele seria comigo? Eu posso descer também. Não sei o que ele quer dizer com... Eu posso ir também, viu? Sem problema. Então vamos todo mundo nessa porra! Vamos TPK hoje! Vocês estão falando alguma coisa, gente? Sim, gente, tá vendo quem que vai descer. Vai ter uma festinha pra loucura, bora? Tá meio avoado, Celerinho? Tá tudo bem? Façamos assim. Quem tem cu tem medo, né? É, façamos assim. O que vocês acham? Estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Celerinho fica aqui fora junto com a Lilith. E a gente cobre os outros andares. Eu pego o andar que o Celerinho me mostrou, aquela magigrafia, que a propósito qualquer Sunny. É o primeiro, né? Agora, essa é uma pergunta em off, uma pergunta que eu não sei. Porque eu achei que eu tava no segundo, mas parecia que eu tava no primeiro. Quando eu achei a moça, eu não lembro. Primeiro andar. Primeiro? É. Vocês estão agora no terceiro. Então você desceu 2 e foi pro primeiro. É lá embaixo, Toff. Isso aqui é o prédio do Chaves? Achei que tava no primeiro, mas tá, na verdade tava no segundo, que era o terceiro. É porque na minha cabeça eu já tinha subido pro segundo andar e tava indo embora. Mas o Jeff falou que tava no primeiro. Primeiro. Banco do Brasil da Rua 4 é assim aqui. É assim mesmo. Puta que pariu. É muito estranho. Sendo a 4 lances de escada pra cima e tá no segundo andar. Pô, só uma parte. Você já levou alguém cadeirante lá? Não. Nunca. Não, mano. Eu levei minha avó de andador. Ela teve que... Olha isso, gente. Ela tinha que ir no mezanino. Ela teve que pegar um elevador pra ir até o primeiro andar. Aí teve que andar metade da sala pra pegar outro elevador pra descer pro mezanino. É ridículo. Por que esse elevador não tem todos os andares? Então, né? Quem foi o filho da puta que planejou isso? O elevador do William Wong foi pro lado. Porque quanto mais bagunçado o projeto, mais caro ele fica, mais dinheiro você desvia. Com certeza. Né? Por que não só um elevador, você pode ter 2, né? Vamos criar um banco. É. Mas, enfim, segundo o Celerinho, é no primeiro andar. Então a gente desce em 4 e a gente consegue varrer mais rápido os corredores e tal. E a Lisbeth e o Celerinho ficam aqui fora e cuidando da entrada. Fique. Eu começo a andar assim perto de todo mundo. Murray, eu acho bom você não sair desse andar, se você for entrar. Mas talvez possa ser o meu afeto hoje. O olhar, ele é um meio orc também? E ele parece não ser afetado pelo que está acontecendo aqui? Você acha que é a maldição dos orcs, então isso? Eu acho que é mais porque ele é louco, Murin. A maldição do orc. Ele não demonstrou ser um pouquinho louco conversando com a gente. É verdade. Louco é da cabala dos loucos. Mas enfim, como vamos decidir isso logo? Lisbeth e Serenim ficam aqui fora e o resto da gente desce. Eu vou para o primeiro andar porque o Serenim me mostrou uma geografia. E se eu me lembro bem, a sala que ele tava com a menininha é a quarta sala. Eu disse do outro isso. Do outro lado. Não, Celerinho, você não disse isso, mas o pouco que você abriu o corredor pra entrar, eu vi que eram divididos em salas, e eu fui observando você com o meu sentido. Eu pude contar que você parou naquele lugar específico. Então, eu estou supondo que seja uma quarta sala. Ah, tem mais uma coisa lá embaixo. Aqui, onde tem essa porta, lá embaixo é pedra. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra baixo ou pra frente. Ok. Bom, então vamos nessa? Bora. Ah, vamos? A gente vai pegar, vai fazer alguma coisa pra sair de lá caso comece a dar muito ruim. Pegar o quê? Fazer alguma. Como é que fala? Proteção? Não proteção, mas assim, se der alguma coisa muito ruim, e a gente vê que a gente vai perder totalmente o controle mental, a gente faz alguma... A Lisbeth ou o Celerinho pode deixar uma magia pronta pra puxar a gente lá de dentro imediatamente. Uma pena, mas eu não consigo fazer isso. Ah, Lisbeth, você consegue? Se for preciso buscar a gente com o seu passo das brumas. Ah, você tem portal, não tem? Tem. Qualquer coisa, se for preciso, você. Então, você consegue ir até a gente, pegar e voltar se der alguma coisa errada? Eu posso tentar. Não, você consegue, eu confio em você. Então tá bom, então. Eu vou primeiro. Boa sorte pra todos. E, por favor, se vocês começarem a ouvir que eu estou conjurando a Lotus da Morte, por favor, me tirem o mais rápido possível. Tirar você, não tirar eu. Bom, nesse caso, eu vou orar pelos presos. Sai, pô. O Celerinho se filiando a cabala, mano? Acho que, Celerinho, acho que tem que, se, tem que orar por si. Bom, vamos nessa. Eu vou primeiro. Eu dou um passo aqui e já eu uso o dash, o meu talento dash, e vou serrando, né, no caso, tipo, todos os andares, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, até chegar lá no último andar, o mais rápido que eu conseguir. Eu vou dando o passo das brumas com o anel, com o Grial deu. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então vai entrar Toph e o Murin, e vocês dois vão descer juntos, é isso? Eu vou até o primeiro andar, o Murin vai pro segundo. Vai pro segundo. Aí ou o Grel ou a Siri vão para o terceiro e o quarto. Esse é o terceiro. É. O terceiro. Então, mas... quarto e quinto. Não, o quinto, no caso, ou o quarto, ou o terceiro, enfim, vai ficar sem ninguém. É, vocês já estão no terceiro. Sim, mas eu digo assim, estão. Eu vou descer pro primeiro, o Moore pro segundo, e aí os dois vai ficar ou no terceiro, ou quarto ou quinto. Aí eles decidem. Porque o terceiro, já foi visto, quando tem gente passa aqui, já foi olhado. Até porque a gente não mas... é mais fácil eles se a gente já tá no terceiro andar. A gente olhou, mas a gente não olhou com olhos de louco. É, e vocês não saíram olhando cela por cela aí também, nem né? A Ciene, quando ela passou aqui, ela só foi subindo e vendo se tinha alguma coisa, ela não ficou olhando na cela. Vocês não fizeram uma exploração detalhada, né? Quantas cabaninhas, quantas portinhas então, tem aí pra investigar, né? Aham. Uhum. A gente não olha, então... Dinheiro ou Grial, olha o terceiro. Eu olho o quarto. Eu fui específico, tá? Eu vou descer correndo o máximo que eu posso até a cela que o Celinho encontrou a menininha. Tá. Qual que é a sua máxima velocidade, Toph? Correr e dash, eu triplico o meu movimento. Então, 21, 28, 32. 32 vezes 3. 36. 96. 96. São 150 metros aproximadamente até o fim do corredor. Quantos? 150. Beleza. Como eu só vou andar, então eu consigo fazer dobrado ou triplicado? Você dobra. Eu dobro, né? Então 96 uhum. vezes 2. Vai dar 194 e 2. Então eu consigo, numa corrida eu consigo atravessar um corredor. É, atravessa o corredor e desce a escada ainda. Atravessa um corredor e meio praticamente, vai, vamos dizer assim. Tá legal. Você está na metade do segundo andar. Rola um saving throw de sabedoria. Saving de sabedoria. Dificuldade 25. 33. Por que que... Ah, tá certo. O dado tá bugado. Aí vai aparecer o númerozinho, 33 já. Ok. Muito bem. Perde um ponto de sabedoria, inteligência e carisma só. Tá, pera aí, deixa eu marcar aqui no papelzinho e depois eu... Ué. Vamos lá. Aliás, desculpe-me, né, Toph? Porque você vai direto pro primeiro andar, então você já está no primeiro andar. Ah, sim. A distância que você percorreu é o suficiente para percorrer o corredor até o final, descer os dois lances de escada e chegar lá no primeiro andar. Ah, ele é no mesmo lugar lá, a escada. Eu achei que tipo uma era lá em a cima. A escada no mesmo lugar. Esquerda. Ah, entendi. Peraí, deixa eu marcar. São bem próximas. Imagina como se fosse o buraquinho dos bombeiros que ele desce pendurado no mastro e vai atravessando os andares. Menos inclusive, cara. Se vocês arrancarem os degraus dessa escada, dá pra fazer igual o corpo de bombeiro aí. Isso foi um soluço ou foi uma surpresa? Foi um soluço. pra nem o Nuno. Passou uma surpresa. Certo, Toff, chegou lá no primeiro andar, então. O Murin tá indo pro segundo, é isso? É, mas assim, eu vou entrar. Uhum. Vou ver se eu vou ser afetado ou não pela loucura. Ou seja, afetado e ver que eu não aguento, uhum, eu saio. Você sai ou você vai usar teleporte pra continuar adiante? Não, se eu não for afetado, eu vou continuar. Se eu for afetado, eu vou sair. Ok. Entra e joga um save and throw. Sabedoria. Fudeu. Dificuldade 25. Não, fudeu. Oh, fudeu, Jeff, eu não passo. Você não passa? Claro que passa. Não, tem que ter um crítico pra passar, mano. Pronto, passou. Passou. É 25. Ah, então passou. 25 é dificuldade. Você passou. Você não, perde tipo, só... Assim, eu tenho... não tenho... É que eu uso o bônus da Libit. Eu não sei se o bônus da Libit ainda tá me pegando, né? Claro que tá. Pega. Pegou em mim no primeiro andar. Ainda tá. 18 metros. É. Como você então... entra só pra testar, então você fica ali na beiradinha pra saber. A Toff já não tá mais tomando bônus da Libit porque tá longe pra caramba. Mesmo se ela quisesse, não pega. É, ela tá no final do corredor. O Celerim pegou porque ele daqui, ó... Teleportei pra baixo. Ele teleportou pra baixo daqui, ó. Então ele ficou na distância só dos andares, ele não ficou lá pra Simão, lá longe. Tá? Murin, você sente sua mente sendo afetada. Sente zonzeira, náuseas, perde um ponto de sabedoria, um de carisma e um de inteligência. Tá, eu volto pra trás. Eu saio da sala. Ok, pelo menos beleza. Pra fazer o teste, eu queria ir mais justamente pra fazer o teste, eu queria entrar na sala. Certo, confirmou, não é a raça. É uma algum, magia algum ou é o cara que tem uma ele. Coisa meio disfarce. É. O cara mente bem pra caralho. O cara é tão louco, mas é tão louco que ele finge que não é louco e todo mundo acredita. É o que eu acho. Bom. Ciere e, Griel, vocês vão pro quarto e quinto andares, correto? Correto. Então. Não é terceiro e quarto? Terceiro vocês estão. Mas ela ainda pode vasculhar ele. Vai vasculhar o terceiro andar? Então, terceiro porque o quinto quarto. Só não tem o portal. O quinto tem mais celas e o portal. Ah, não. Pelo que você tinha me descrito da outra vez, achei que era só o portal. São cinco corredores iguaizinhos a esse aqui. Só que, okay. no quarto andar, a sala onde vocês estão... Tem o tratamento de loucos. No quinto andar, a sala onde vocês estão, uhum, tem o portal. No segundo andar, vocês não foram. No primeiro andar, a sala onde vocês estão não existe porque a porta ela tá fechada por pedras. É uma parede no lugar da porta. Tem só o batente e a parede fechando a porta. Entenderam? Então, quem vai ficar no terceiro andar? E aí, Gabriel, quarto ou quinto? Eu vou pro quinto. Ninguém, mais. Teoricamente. Quinto, então, quinto. Grel. Beleza. Isso. Se ele no quarto andar, então, podem jogar aí seus 100 vitros. O que, que tem que jogar? 100 vitros de sabedoria. Dificuldade 25. Falhou, perde um D6. Inteligência, sabedoria e sabedoria. Se passar, perde um ponto só em cada um. Só. Eu cliquei, mas não foi. Vou clicar de novo. Vai de novo. Assim, ele passou, perde um ponto só. Grel, seu resultado saiu agora. Foi 3. Nossa! Passou nos 3. Passou nos 3, beleza. Vocês perdem só um ponto em cada habilidade. Tá de boa. Mas vocês sentem a mente de vocês... Aqueles lamentos lá dentro, aquelas lamúrias afetando a mente de vocês, tá? Vamos lá, o Murin foi e voltou. O Murin, ele volta assim... O olho piscando assim, chacoalhando a cabeça, meio babando, tá? Afeta a mente dele, vocês percebem isso, é visível. E ao mesmo tempo que o Murin, ele entra e vai, é o tempo suficiente para os outros três sumirem da visão de vocês. Toff! Hoje é, você é, lá em... Diga. O banho da cachoeira lá, ele afeta talento? Depende. Por exemplo, eu tenho esse dash que aumenta, eu tenho esse talento de dash que aumenta meu deslocamento. Afetaria? Acho que não. Acho que não, né? Não. Beleza. É, eu chego lá então, né? No, sim, na, você já tá na cela. Tá, começa a quarta. Lá dentro. É a segunda cela aqui, ó. Deixa eu botar meu share. A quarta cela é onde o cara estourou a cabeça. A segunda cela. Ah, da menininha segunda. Isso. A segunda cela é onde está a menina. Tá. Você vê a cela tá fechada. Certo? A porta tá fechada. Você estica seus pezinhos assim, já que você é criança. Estica assim, olha pra dentro da cela. Ou você vai arrombar essa porta aí, sei lá. É, eu ia falar que eu ia abrir. Vai abrir? Tipo, na maçaneta e ver se dá pra abrir. Tá fechada essa porta? Gira a maçaneta e a maçaneta não abre, a porta está trancada. Ah, eu tento forçar as dobradiças. Tá, você tem força suficiente pra arrombar uma porta, né? Joga um teste de força. Apesar que eu só dou um passo das brumas aqui, vai. Tô mais fácil. Beleza, passo das brumas, você entra lá pra dentro. Isso foi uma nova ação, né? Um novo turno, joga outro save and throw. Sim, tá, Celerinho, a porta está trancada. Eu não consigo deixar meu char no meio da casinha, velho. Tá me incomodando. Segura é o control, não é? Ou é o alt? Eu não lembro. O alt. O alt apertado, ele fica no meio. Pronto, agora. Mas não é aqui, Di. É aqui, ó. É do outro lado. É na escada. Eita. É perto da escada. Ah lá, ó. É aí onde tá a menininha, ok. É, você anda tipo 5 metros. Viu? Tá. É, teste de sabedoria, né? Isso, você entrou de sabedoria, mais um. Tá jogado. 20 natural. Perco mais um. Você deveria recuperar a sanidade. Não, deveria não. Engraçadinha. Toph perde só um. Em todos os três. Todas as três habilidades mentais. Tá, perdi dois até agora. E eu começo a tentar ler a sala inteira. Que ele falou que aparentemente Calma. Tem a sala inteira. Calma. Você se teleporta para dentro da sala. Sente aquela vertigem, aquela zonzeira, aquela náusea. Sua mente sendo afetada por aquela aura de loucura que emana de dentro do local. Tá? Aí você acha que se recobre e você começa a olhar ao redor. Você vai vendo todas aquelas sequências numéricas. Não tem só sequências numéricas, Toph. Existem símbolos estranhos. E aí você se recorda vagamente do pouco que você viu na sua infância antes de perder a visão. Existem equações matemáticas ali também. E você vai olhando para aquilo, vendo tudo aquilo, né? Números, equações, mais números, equações. No teto também, mal rabiscados, porque a menina não alcançava o teto para ela escrever direito, né? Então tá com a letra bem feia ali no teto, mal escrito, no chão ali. Você olha no chão, rabiscado ali, já direitinho, diversas equações. O desenho de três das pedras que vocês viram, tá? A esteira de palha com a menina deitada, dormindo tranquilamente. Hã? A menina tá ali? Tá. Amém! Tá, se eu vou ficar louco aqui dentro, então é melhor eu agir antes. Eu tiro três pergaminhos, mais de gráfico. Quer dizer, acho que um só cabe, né, as três. Ó, o certo seria você fazer... É um cubo, né? Um cubo por dentro, só que a parede da... Até a parede da porta também tá rabiscada. Então seriam seis mais de grafias. Ok. Suponho que eu tenha pergaminho suficiente e faça as magigrafias antes que eu fique louca por completo. Okay. Vai jogando então, já mandando seis testes pra mim. De sabedoria? Save entrou de sabedoria. Ok. Ó, primeiro... Já tá com menos um nos testes. Uhum. Perdeu dois pontos. Uhum. Passou no primeiro. Perde um ponto só. Pera aí. Menos três. Segundo. 30, passei. Passou. Menos 4. Próximo você tá com menos 2 no modificador. Aham. Uhum. Mais 14. 24, falhei. Agora joga um D6. Falhou, agora joga um D6. Tá. Barra R. Um D6. Por 4. Então são menos 8. Menos 8. Vai ser menos 4 nos testes. Tá. Esse foi o quarto teste. Tem mais dois. Sim. Uhum. Falhei também, jogo um D6. Menos 9. Último teste. Falei. R. Tira um 6 agora, vai ser lindo. Menos. Menos 11. Menos 12. Menos 12. Menos 12. Algum valor zerou? Não. Não, né? Meus valores, esses valores meus são altos. Saúde. Saúde. Tô com 10 de inteligência, 15 de sabedoria e é carisma o outro, né? E 13 isso. De carisma. Nenhum deles foi abaixo de 10, né? Não. Ok. Você com Toph, você vai ficando atordoada, vai escutando as vozes ali. E aí você começa a se confundir, você não sabe se você tirou a magigrafia da parede da porta ou não. Você demora pra olhar as que você tem na mão. E aí você esquece o que é aquilo, o que você tá fazendo ali. Aí você olha, aí você... Ai, tem que magigrafar a porta. E você vai tirar a última magigrafia finalmente. Olha do lado, a menina... Se vira assim de lado. Dormindo tranquilamente, Toph, tranquilamente. Tenho mais ação? Tem. Bom, já que eu não vou conseguir usar magia, então é melhor abrir uma rota de fuga. Aí agora sim eu estouro a porta. Ok, estourar a porta. Ação. Mais um testinho. É força, né? É, um teste pra de força. Primeiro. Pra estourar a porta primeiro. Tá. 23. Ok. Brum, arrebenta a porta. Ela estoura pro corredor. Bate na porta da frente. Os loucos gritando. Tá, falhei. Falhou de novo. Perde mais um D6. Menos 18. Agora sim cheguei a valores abaixo de 10. Chegou? Cheguei. Inteligência. Tô com 22, tô com 4 de inteligência. Sabedoria, tô com 9. E carisma, eu tô com 7, eu acho que é isso. Tô bem abaixo do 10. Certo. Você escuta alguém chamando você: Toph. Fala logo, menino. A quinta cela aqui, ó, Toph. Uma voz grita. Aí você vê uma mão. Toph. Alguém chamando você. Já eu vou. Na minha próxima vez. Acabou minha ação. Ok, e aí o que você faz? Ué, acabou minha ação, mas se quiser que eu vou lá, eu vou. Vamos ver um pouquinho lá em cima como é que está. Ciri e Griel, o que vocês estão fazendo? O que tem que fazer? O povo vai ficar procurando também, Jeff. Vou ver se eu vou passando geral, mas vou fazendo isso bem mais rápido possível, né? Você vai dar uma corrida, olhar um lado do corredor, correr e olhar o outro lado? Mais ou menos isso? Isso. Pra olhar dentro das celas e ver se encontra a pedra, né? Isso. Tá, quero dois testes. Peraí, antes de tudo, quanto você se desloca? Ah, bastante. Através desse corredor num turno? 44. 44? Fazendo o dobro do deslocamento, 88. Tá, vamos pôr que você consegue atravessar o corredor num turno. Então são dois turnos, são dois testes. Não, pera. 44 dá 88. O corredor ele tem 150 metros. Então são dois testes e meio, cinco testes para você ir e voltar, Griel. Beleza, de sabedoria, né? Save entrou de sabedoria. Ok, vamos lá. Os valores estão aí já. Beleza. Passou, perde um pontinho só em cada um. Primeiro. Segundo. Passou, perde um pontinho só. Pronto. Ok. Menos um, menos dois, menos um, menos dois, menos três. O terceiro teste pra frente você tá com menos três nos seus testes. No terceiro você... 21 mais 7, 21 mais 7, ainda assim passaria. Então perde só mais 5 pontos em cada um, Ariel. Passou em todos mais os testes. Mais 5? É. Ok. Algum foi abaixo de 10? Deixa eu ver... Quais são mesmo que mexe? É sabedoria, inteligência... E carisma. Carisma. Os três mentais. É, modificar o modificador... Não, é, não, né? 15... Um tá 15, o outro tá 21 e o outro tá 19. Nenhum foi abaixo de 10. Ok, ótimo. Ciri, você? Amor, Ciri já tem um abaixo de 10 já. Já tem um abaixo de 10, que beleza. Mas você fez a restauração maior, não fez, Tamiris? Mas é uma magia por atributo. Ah. Aí você fez em um atributo só, né? É, eu fiz só a sabedoria. É. Ok, então joga aí. Bom, antes de tudo, deixa eu descrever o que acontece com o Griel. Griel, você vai correndo, olhando pra ver se você encontra a pedra. Não encontra a pedra, você volta... E não encontra a pedra. Nenhum desses lugares você vê a pedra. Você vê rabiscos em parede que denotem a presença da pedra, algo parecido com o que o Celene escreveu. Nem pessoas que sejam familiares pra você, sei lá, por qualquer motivo. Tá? E aí você dá a volta toda e chega de volta à escada. O que, que você vai fazer? Bom, vou... Pelo anel, não achei nenhum lugar aqui no Quintanar, gente. Ok, mais um. É pro terceiro. Ok. Joga mais um teste. Usar o anel, mais uma ação, mais um turno, mais um teste. Pera aí, Jeff, pera aí que pera aí, eu achei aqui o da sessão passada. Eu tava achando que eu tinha enfiado isso. Então, okay. Pera aí que eu não tô menos 5, não. Tô menos 14 já. É... Não tinha onde marcar direito, isso aqui, menos 14. Marca na ficha, então já... na ficha tem campo pra vocês marcarem. Eu não achei esse campo, eu marquei aqui, no... achei onde eu tinha agora. Eu tinha marcado em características de traço. Vou marcar, mostrar pra vocês. É, porque eu não achei, eu coloquei ali no canto mesmo. Não sei, então eu tô, agora eu tô abaixo sim, Jeff. Eu tô com carisma 5. Sabedoria, eu tô com 14, 12. Inteligência, eu estou com 12. Ok. Griel, você escuta gritos e lamentos chamando o seu nome. Vindo. Beleza. Muito distante de algum andar abaixo de você. Griel! Você escuta esses gritos vindo lá de baixo. O que, que você vai fazer? Reconheça a voz? Não. Vozes que você nunca ouviu na sua vida. Não é uma voz só. Nem fodendo, vou lá, vou continuar fazendo a minha missão aqui. Bom, a sua missão aí você foi. Percorreu o quinto andar inteiro e voltou pra escada. Você vai fazer uma exploração mais apurada, você vai descer. O que, que você pretende? Eu tô sentindo que eu não tô legal, né? Totalmente. Você tá zonzo atordoado, você não sabe onde que você tá direito. Quando você pega o anel e você manda mensagem dizendo que você já percorreu o andar inteiro. O anel fica piscando, você olha e fala, por que que isso tá piscando? Aí demora um tempo pra você perceber que tem uma mensagem. Eu abri minha porta. Eu abri minha porta. Abri o quê? A minha porta pro meu plano. Ela funciona aí? Não. Ai, cara, ele tá fodeu. Eu vou tentar, Jeff, eu tô no quinto andar. Quantos andares tem essa porra? 5. 5. Eu vou usar o passo das brumas, vou brincar pra cima, vou tentar sair do prédio. Pra cima não, pro lado. Vou ter uma parede, vou ir brincando pro lado até sair do prédio. Antes disso, como os seus valores eles mudaram bastante, fala pra mim, quanto que tá a sua inteligência? E quanto que inteligência tá a sua sabedoria? Está... Era 12, não era? 12, 12, 5, não era? Então, não, pera, 14... 10, tá 10 a inteligência. Tá 10? Ah, então de boa pensar. 10. Você demora um pouco pra raciocinar, entender, pensar, e aí você se dá conta de que você tem que fazer isso urgentemente e blinca pra fora do prédio. E eu... Não, Jeff, eu vou continuar blincando, tipo, umas 10 vezes até me afastar pra caralho, o máximo que eu conseguir. E assim que eu tiver, tipo, uns 10 blink e abrir a porta. Não consegui, 10 blink e tenta abrir a porta de novo. 10 blink e tenta abrir a porta de novo. Vou fazer isso. Ok, você vai fazendo. Eu tô chutado. Vai se afastando, tentando abrir sua porta e não consegue. E vou me afastando. Ok. Vai se afastando. Caiu da bordinha de sigil. Pior. Eu acho que tá quase isso mesmo. Você caiu. Sabe o que surgiu uma dúvida agora? Diga. Será que os sigils são terraplanistas? Não, pra eles o mundo é uma rosquinha. São terra donutista. Terra donutista. Caralho. Peraí. É só um golinho. Sossega, mano. Ô, Greal, você vai se afastando, né? Peraí. Eu preciso pegar uma informação aqui. Quem tá nervoso aí? Essa informação não tá batendo legal. Só uma bagunça ainda. Era só um segundo. Eu tenho que jogar uma informação aqui porque a consequência no Grial pode ser grave. Dando tanto de brinquei. É. Caiu fora do desígnio. É. Mas eu... Sim, porque a cabala tá bem na ponta de cílio. Eu lembro que mostrou o mapa. Ela tava que logo. Que engraçado, mano. Mas é verdade, mano. Eu lembro quando já mostrou o mapa, ela tava bem no canto superior bem... direito, mano. Não era? Era, bem isso mesmo. Vai ser bem engraçado. Cadê o Grial? Caiu de sigil. Gente, não sei se vocês sabem, mas... Gente, eu não caio, viu? Eu voo. Aham, no... Mas só do fato de você cair, isso é engraçado, velho. Não tá... Exato. E outro, sem contar que tem a armadura de um gato. Não vai acontecer nada com você. A gente vai ficar no vácuo. Mas... Não, não vem... Você não vai nem pensar em voar. Você vai cair, você vai falar, eu já tô voando. Pra que eu vou querer voar? Ah, não! Você tirou a arma do Duncan. Você usou a de folha. Não, eu já troquei faz tempo. Malhado. Já troquei, inclusive, eu falei, deixei malhado. Bem claro que eu tinha trocado. Malhado, você não trocou não, malhado. O pior é que eu troquei. Você não trocou não, malhado. Trocou não, malhado. Pra sua infeliz cidade, eu troquei. Porque eu lembro que eu deixei inclusive claro isso. Eu falei, Jeff, estou trocando de volta. Mas eu lembro, armadura de folha. Mulher. Trocou não, mulher. Grião! Oi. Vamos lá. Você vai blinkando pra cima, tá? O que, que é pra cima pra você no momento? Pra cima da minha cabeça. É, pra cima da sua cabeça é na direção oposta ao solo, na direção oposta ao prédio da portaria que tá abaixo dos seus pés. Sim. Ou seja, você vai indo em direção ao centro da rosca. No eixo, seria? Ok, no eixo. Cheguei no centro e vou parar. Quando você chega na rosca ali no eixo, você tenta abrir a porta pro seu plano, você não consegue. Eu vou parar no centro. O que você faz? Eu não sei, eu estou pensando. Enquanto você pensa, Ciere... Oi! Você... Jeff, responde depois a mensagem lá. Mensagem... por que você não consegue abrir a sua porta? É, por que não abre? Sim, você consegue supor, porque foi dito pra vocês que a única forma de chegar até Sigil é pelos portais que tem nas terras exteriores. Uhum. Arbórea, que levou até Silvânia. Mas eu não tô tentando entrar em Sigil, eu tô tentando sair. E que depois levou até o Sigil. Tá? A única forma de comunicação com o Sigil são essas, né? E os próprios portais que existem em Sigil. Mas não tava tentando entrar em Sigil, tava tentando sair. Sim, tentando sair. Exato. Exatamente isso. Mas não consegue abrir a porta, não. Ok. Que foi isso? Sei lá. Bom, enquanto você pensa, Ciere. Quanto você se desloca, minha cara? Ciere? Eu é 24, não é? 24 metros? Deixa eu ver aqui na... Veja deixa aí ver, ficha. Deixa eu ver aqui no... O meu bichinho, eu esqueci de ver ele. Enquanto ela vê na ficha, Griel, faça um teste de inteligência. Pode ser arcana, se você tiver arcana. São 90 feet. Noventa feet são... É 36? Já não lembro mais. Cadê minha escalinha? 90 feet. 18 quadrados, que dá 27 metros. Então é isso que eu você anda num turno. 27. Vamos arredondar pra 30 pra facilitar as contas, igual eu fiz com a Toff. Tá. Então são 3 turnos pra percorrer, e isso com deslocamento normal. Um turno e meio pra percorrer com velocidade dobrada. Uhum. Tá? Tá, eu vou em velocidade normal, eu vou. Aí o que eu vou fazer? Porque ele disse que, tipo, não é todo mundo que vai conseguir ver a pedra. Uhum. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou andando de boa. Só que eu vou tentar prestar atenção em coisas além do que a gente tá vendo normalmente, sabe? Vou tentar prestar atenção, vou lembrar das conversas que a gente teve com o Nimbin. Vou ver se às vezes a pedra pode estar, tipo, espalhada em pequenos símbolos jogados aleatoriamente pelo corredor ou dentro das celas. Então eu vou fazendo mais esse tipo de análise, porque não sei se a pedra vai estar inteiriça ali. Certo. Bom, isso você vai fazer no terceiro andar, então, né? Que é o de partida. É, mas eu vou dar um teleporte pro quarto, eu não vou andando até o quarto. Ah, então tá. Então ok. Passo das brumas, quarto andar, e aí vai andando devagarinho, com calma, de boa, né? Deslocamento normal. Isso. Beleza, então. Joga, então, um turno, um teste. Deixa eu desligar esse aqui. Passei. Perde um de cada habilidade mental. Já tá com os valores abaixo de 10, né? Um eu estou. Qual? Carisma. Ok. Você começa a escutar vozes distantes vindo debaixo dos seus pés, gritando por seu nome. Sherry, Sherry, Sherry, Sherry, Sherry. Sou eu! Quando você grita, sou eu, os loucos que estão nesse andar aí, né, no quarto andar, eles começam a batucar nas portas e berrar coisas que você não consegue compreender. Tá? Você olha um terço do corredor ali, não encontra sinais da pedra. Joga outro teste. Passei. Pra caralho. Beleza. Ok. Passou, perde um também de cada habilidade. Percorreu o outro terço do corredor. Também não encontrou nada. Uma coisa estranha chama a atenção de você. Os loucos desse andar aí, eles são mais calmos que os loucos do... dos andares de baixo, que estão berrando o tempo todo. E inclusive chamando por seu nome. Tá? Você vê alguns loucos nesse andar aí, que eles estão parados e meditando em posição de lótus. É um panorama de louco porque aqui... diferente do que você suporia existir. Porque aqui são os loucos que, teoricamente, eles são os caras que vêm pra se curar. São os caras da própria facção. Sim. O Esculhar falou pra vocês. Deixa Joga lá. Outro teste Não. e percorre o terço final do corredor. Eu vou descer pra onde estão me chamando. Ok. Eu sei da onde vem. Da onde chegou, vem a voz? Chegou até o terço. Vem dos andares abaixo. Quando você chega perto da Mas escada ali. Eu não sei de qual. Ali, quando chega perto. Não sabe. Quando chega perto da escada ali, os gritos. Chamando por sinal, ficam muito mais altos. Você sabe, é nítido que é abaixo de você. Bom, faz o terceiro teste. Ai, caralho. Passei. Bom, passou, reduz mais um, então. Algum zerou já? Ainda não. Ainda falta não. 3. Ok. Falta 3, boa, boa. E o que você vai fazer a seguir? Então você, ó, você subiu o teleporte escada. No quarto andar. Aí você andou até a escada. Em 3 turnos você andou devagarinho até chegar na escada. Ok. O que você vai fazer a seguir? Eu vou lançar a magia em mim. É. Porque eu também não sou trouxa. Uhum. E vou descendo pela escada pra mim ver da onde que tá vindo essa voz. Tá. Fala pra mim, quanto tá a sua inteligência e quanto tá a sua sabedoria? Inteligência tá 9. Tá de boa. Mas sua sabedoria tá 18. Tá de boa ainda, dá pra... Você consegue... Você demora um pouco pra conseguir raciocinar. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Não, tem que sair daqui. Ah, tem que ver quem que tá me gritando meu nome. E aí você faz a magia e aí desce. Fez a magia, mais uma ação. Joga outro, save and throw. Ó, 2 15s. Agora acho que falha. Okay. Mas não é 25? É 25. Você aplicou as penalidades? Eu 30. Você aplicou as penalidades? A minha ficha, eu tô mudando na ficha já. Você tá mudando na ficha? Você vai saber desmudar depois quando restaurar? Mas é claro, eu tenho a minha ficha física aqui com meus valores. Beleza, então. Joia. Tá. E aí vamos mudar o holofote um pouco. Aí então você desce pro terceiro andar com esse deslocamento. E você pode continuar descendo se você quiser. Porque você se desloca 27 metros, né? Porque você continua ouvindo os sons vindo mais abaixo ainda. Não é do terceiro andar que tá vendo o som. Eu vou descendo. Vai descer 27 metros, são 3 metros, um por cada andar, né? Você se desloca 27, dá pra você descer até o primeiro andar se quiser. Passa no segundo andar e vem do andar inferior ainda. Ei, caralho. Vou descendo. Ok, e aí você desce e chega no primeiro andar. Galera, vocês que estão na sala, tá o Murin, tá a Lisbeth e tá o Celerin. Vocês estão lá aguardando eles há um tempão. Eles desaparecem, tá? Aí, de repente, vocês começam a escutar a gritaria dos loucos, certo? E aí passa um tempo considerável, vocês veem a Ciri descendo as escadas, indo atravessando o terceiro andar e indo pro segundo andar, tá? E ela tá focada em descer pro segundo andar, nem se dá conta da presença de vocês, e ela tá indo pro segundo andar como se ela estivesse sendo atraída por algo. Tá focada em descer lá para baixo. Sim. Nesse momento, o anel de todos vocês começa a brilhar. Inclusive o seu, Ciera, inclusive o seu, Toff, que já estava lá no primeiro andar. Eu não ouvi o meu. Você não ouviu, Murin? Não, eu vou ouvir. Ah, vou ouvir, desculpa. Tá, aí você escuta a voz do Grial no anel. Mais alguém vai ouvir o anel? Eu vou. Tá, quem vai ouvir, tá aí a mensagem do Grial. Você quer falar com suas próprias, com a sua própria voz, Ariel? Acho que tá muito. Pode ser. Ô, galera, eu não sei de onde eu tô. Eu não sei onde estava, mas cagou comigo, gente. Não tô legal, não. Tô aqui no centro da rosquinha. Falou. Desligo. Centro da rosquinha? Foi isso mesmo que eu vi? Vocês entenderam alguma coisa, gente? Ele não foi jantar? Calma, é louco que o outro lá fora. Eu não queria falar não, mas eu tô com 3 de sabedoria, viu? Ah, que legal, bom saber disso. É por isso que eu tô interpretando assim. Muito bem. Eu me dei conta disso. Se é preto juntado a rosquinha. Ai, por que queria... Cara, eu tô cagado, gente, socorro. Tá tudo bem, voa, passarinho. Ok. Ele falou que ele não sabe onde ele tá, só ele ter falado que ele foi comer. Beleza. O que, que vocês três que estão fora da cena vão fazer? Vocês veem a Toff vai e não volta. O Grial vai e não volta, manda essa mensagem estranha. A Ciri vai e aí ela desce sem dar bola pra vocês. Agindo de forma estranha também. O que vocês fazem? Vocês continuam aguardando? Vocês vão fazer alguma outra coisa? E aí, galera, vocês vão querer ir atrás deles ou a gente vai continuar esperando? Eu vou atrás. Mas você vai andar mais que 2 passos, Murray? Então. Esse é o porém. Acredito que nós dois já fomos muito afetados pelo que está acontecendo. Por essa você passou tempo lá dentro? Você pegou um ponto. Só o tempo que eu passei lá dentro, eu senti que eu estava sendo completamente afetado. Me afetou muito. Muito bom. Os seus personagens não sabem os valores numéricos que vocês têm. Sim, eu só sei que ele ficou 5 segundos lá dentro e saiu. Sei que eu senti uma náusea tonteira, eu... Resolvi voltar além do que prosseguir pra frente. Capaz que eu era perigoso desmaiar ali. Tá com labirintite, Muri? Eu não rodei. Eu não fiquei girando, que não tô. Não fiquei girando na rosquinha, no centro da rosquinha. Bom, ok, e aí? Minha ação seria procurar qualquer pessoa por ali. Sim, qualquer louco passar. E perguntar assim: você sabe por acaso onde é o centro da rosquinha? Ah, você vai perguntar pra um louco onde é o centro da rosquinha. Não, lá é o que passa na guarda, né? Qualquer um que passa. Ah, não, você sai, se afasta um pouco, né? E tá passando algum dos desolados, né? Levando mudas de roupa de cama pros quartos dos pobres, né? E aí você aborda ele, ele olha pra você. Onde é o centro da rosquinha? Você saberia me dizer? Olha, moça, a gente costuma chamar por outros nomes. Jaula, roda... Não rosquinha, mas eu acho que você tá falando a mesma coisa. Sim, sim, acho que sim. E aí ele faz um arco fechado com um dedo, né? E circula o outro dedo ao redor. Sigil, centro de Sigil, centro da rosquinha. Por quê? Não, é só pra informação mesmo. Obrigada. Ah, tá bom. Deixa eu ver sua ficha. Então o Ariel foi comer no centro de Sigil? Não, acho que ele foi parar por lá. Não, ele não falou que ele foi comer. Não, eu falei que ele foi comer por causa da rosquinha. Meu char nem associou isso com a cidade. Ok. Vocês estão tudo loucos. Mas foi intencional ele não associar com a cidade. Tato, como que ele foi parar lá? Será que ele foi... O homem continua... O servo continua olhando pra mim? É, ele fala, deixa eu ver sua ficha, por favor. Eu não sei onde tá minha ficha. Não tá comigo, não. Ah, entendi. Não, fica tranquila. Fica tranquila. A gente vai encontrar sua ficha. Você pode me acompanhar? Sim, sim. Mas pra onde a gente vai? Não, eu vou levar você pro lugar certo. Você tá no lugar errado. Você tinha que estar do outro lado. Entendeu? Mas a gente não pode ir depois? Eu tô com fome. Eu levo comida pra você. Não se preocupa. Meu Deus do céu, mano. Eu dou aquele olhar tipo assim, ajuda. E vou com o cara. E aí ele olha assim, e aí vê mais o Celerim, mais o Murin, falando, mas não, ele foi comer no meio da rosquinha. Ele tá no meio da rosquinha comendo, né? O cara, ele olha, ele conta, 1, 2, 3. Aí ele se conta. Aí ele fala pra você, ó, vamos fazer o seguinte, vamos combinar assim. Você me espera aqui. Você não me viu, eu não te vi e morreu aí. Pronto. Que eu vou trazer rosquinhas e leite pra vocês, pode ser? Pode, pode. Mas me espera aqui então, tá bom? Eu vou lá buscar rosquinha e leite pra vocês. Bom, mas venha sozinho, clica. Tá bom? Fica aqui. Vou buscar rosquinha. Ele vai empurrando você de volta para dentro da sala, Lisbeth. Aí ele, ó, fiquem calmos aqui. Eu vou lá buscar rosquinha e leite pra vocês, tá bom? Mas me espera aqui. Não vão sair daqui. E não entra nesse corredor aí não, é perigoso ir lá. Lá tem gente doida, não é bom. Tá bom. Fecha tipo a porta aí pra mim. Fecha a porta pra mim aí, por favor. Ó, tá vendo a cadeirinha? Cadeirinha, senta na cadeirinha. Eu vou buscar leite e rosquinha, tá bom? Me espera aqui. Tá bom. Tá? Aí vocês veem que ele vai fechando a porta, ele põe a mão assim por dentro da porta, puxa a chave, fecha a porta, tranca vocês lá dentro e sai correndo. Eu acho que ele vai chamar reforço. Eu vou me esconder embaixo da cama, não sei o que ele pode trazer pra cá. Não é cama, é um escritório. Não tem cama, tem mesa só. Eu escondo embaixo da mesa. Ok. Ele sai correndo e se manda dali. Tá, lá embaixo. Toff, você tava lá, né? Tinha arrebentado a porta. O que mais? Peraí que eu não tô te ouvindo, Toff. Fala. Bom, eu nem falei nada. Fala. Meu microfone tá travando? Não, não tá travando não. É que eu tinha mutado aqui, porque quando você e a Denise estão com os dois canais abertos, dá eco. Então quando um tá falando e o outro não, eu revezo o mutamento aqui. Tava me chamando lá fora, né? Aí eu vou sair, aí eu viro pra meninazinha azul. Vai, vai, vai! Acorda, acorda! A pedra, vai, vai, vai, vai! Mostra, mostra, mostra! Tô me chamando! E vem pra cá. Você cutuca ela, ela... Dá aquela espreguiçada, aquela acordada, né? Ela coça assim a orelha com a mão, como se fosse um gato, um cachorro coçando a orelha, né? Ela lambe a mão assim, passa no cabelo dela, né? Vai passando assim pra cima do cabelo dela. Você nota que o cabelo dela é meio duro, é como se fosse pena o cabelo dela, tá? Ela levanta e a porta tá aberta mesmo, ela sai pro corredor. Você sai no corredor também, você fica lá dentro ainda, Toff? O que, que você faz? Eu falei que eu saía pra ver o que tava me chamando aqui, você lembra? Ah, tá. Ok. Você vai até lá, tem um cara lá, Toff! Toff! Toff! Toff! Toff! E aí todos os outros loucos começam a gritar junto. Toff! Toff! Toff! Além de outros sons misturados que eles vão, que você não consegue entender. Fica com a pedra! Mostra a pedra! Taca a pedra! Toff! Toff! É os outros Toff! Toff! E os outros pedra, pedra! E aí chega a Ciere descendo a escada. Pedra, pedra! Mostra a pedra! Taca a pedra! Toff! Eu pego uma pedra e taco na Toff. Eu seguro a pedra. Vai uma pedra na sua direção, você segura. Não é essa, é a outra. E taco de volta. É a outra. A das você joga pra acertar ou pra ela segurar? Eu taco aleatoriamente, sem intenção de acertar. Ok, porque ela não tem um talento longe, ela ia tomar uma pedrada na fuça. Você, mocinha, você. Cadê a pedra? Meu amigo, as duas. Você sabe a pedra. Save em fruto de sabedoria. Pode, Tainá. Você não vai ver nada, você só vai ouvir. A mina gato, ó. A mina gato, ela sai aqui, ó, pro corredor. Olha pra Ciere. Aí olha pra Toff, ela vem fazendo esse caminho aqui, ó, lentamente. Saltitando, cantando. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Doidinha, ela vai correndo pra cá. E vindo pra cá, e vindo pra cá, e vindo, e vindo, e vindo. Sério? E vocês duas. E vocês duas joguem. Eu tô fazendo uma linha preta. E vocês duas joguem um outro save em toda sabedoria por essa interação de vocês e descontem os pontos pertinentes aí. Era o que eu já tinha jogado? Ou era pra jogar o outro? É o que você já tinha jogado. Você já tinha jogado. Ah, então tá bom. Nem eu sei mais. Bom, eu posso perceber pela rolagem do seu teste que a magia que você fez, embora não tenha me dito, é o fortalecer o intelecto, né? Enhance ability. Pra jogar os testes com vantagem. É, você. Não, meu teste com vantagem é por causa do sexto sentido. Todo teste eu jogo com vantagem de saving throw. Ok. E que magia que você fez em você, lá em cima? Ah, eu restaurei o carisma, porque senão eu ia chegar a zero. Ah, tá. Ok. Tá. Vocês duas estão ali e o cara gritando pra você, Toff. Toff, Toff, Toff. Os tocados enxergam, os tocados entendem, os tocados alteram. Toca aqui, eu toco na mão dele. Você toca na mão dele? Você toca na mão dele, ele encosta na sua mão, Toff. Quando ele encosta na sua mão, ele... E cai pra trás. E ele começa a se contorcer no chão. Começa a gritar. Você joga um save and throw de sabedoria, Toff. De novo. Ciere, três celas à frente, tem uma mão pra fora e alguém gritando o seu nome. Eu vou até lá. Falhou, Toff? Aham. A Toff já tá com zero de int. Zero de inteligência, zero de carisma e três de sabedoria. Ai. Eu tô anotando ali, isso aqui não tá vendo. Não, não tinha visto que tinha zerado com o teste anterior. Já. Okay. Agora zerou mais ainda. Só a sabedoria okay. Que ele tem dois. Toff, quando você toca nele, você cai pra trás. Siri, você vai indo na direção da cela que tá chamando você, e aí você vê a Toff relando no cara que tá dentro da cela. O cara cai pra trás e a Toff cai no meio do corredor. Ela fica se revirando, se contorcendo. O que você faz? Puta merda. Cinco celas pra frente, tem alguém gritando pelo seu nome. Ela tá se contorcendo? Sim. Ô Toff, você ouviu a mensagem do Griel ou não? Não. Não, né? Ela tá se contorcendo no chão, o anel dela piscando, se eles também não ouviu, né? Também não ouviu, né? Eu ouvi, eu respondi no chat pro Ariel. Ah, respondeu no chat? Não vi. Eu vou voar vou passarinho. Você respondeu isso mesmo? Aham. Tá todo mundo louco. Mano. Ok, Griel, se o anel pisca, você põe voa, voa, passarinho. Ah, então, eu não sabia disso, Jeff. Na hora, então, eu já coloquei ó, ligação tempo real. Siri, onde você tá? Hã? Siri, onde você tá? Calma, calma, tô calma. Tô vendo calma. Uma lagartixa no chão. Quê? Tô vendo uma lagartixa aqui. Que legal. Eu tô vendo cidade. Tem cidade. Muita cidade aqui, né? Siri, outro teste. Você fica parado, você vai até a porta, você vai até a Toff. Ih, falhei, moiou. Aí, agora sim. Você tá conversando com o Griel, tô vendo uma lagartixa no chão. Eu perdi só um. Cusão. Larga do caralho. E aí, subitamente, a Toff ela se levanta. A Toff ela levanta. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu parei menina... de ir até ela, sim, porque eu tô... A menina que tá lá na frente cantarolando, ela sai correndo em zigue-zague, ó. Ela tem uma agilidade felina absurda. Sere, quanto você tem de atributos mentais ainda? Eu tenho 7 de int, 16 de sabedoria e 20 de carisma. Caralho. Nenhum abaixo de 10 ainda, né? Claro que eu tenho int. Int tá com 7? 7. É, 7 ainda tá de boa. Tá de boa. E aí? A Toff levanta, ela para, olha ao redor assim, assustada. E aí está conversando com o Griel no anel, né? Quando você fala a última frase pro Griel, ela olha na sua direção. Assustada. Eu assim. Ih! A gente vai matar. Ela faz uma base pra trás assim, junta as mãos pra trás, tá? E aí você vê uma esfera de energia começa a crescer entre as mãos dela. Ela começa a gritar. Kame! O que tá acontecendo aí, Siri? Moiou! Por que moiou? Que lembra quando morre. Você tava lutando comigo e eu tomei uma Lotus da Morte? Eu acho que eu tô num déjà vu. Corre. Então a Toff tá te dando uma Lotus da Morte? Ela tá bem, pô. Ela faz isso com todo mundo, pô. Outro teste, Siri. Esse é o jeito dela falar hoje. Ela tem que falar eu te amo. Ah, passei. Brincadeira, viu, Toff? Ok, perde só um, então. E aí vocês veem, a menininha que tá correndo desesperadamente lá pro fundo, ela começa a gritar... Aaah! E vai com tudo em direção à parede. Quando a menina começa a gritar, a Toff também começa a gritar... Aaah! Apontando a Lotus da Morte na sua direção. Ai. Quem é que tá gritando aí, Siri? Vocês todos escutam o grito da menininha e o grito da Toff. Vocês reconhecem o grito da Toff? Da morte, eu mando no anel, Barral! Ali é pedido era pra salvar a gente! Quem salva quem? O quê? A Lisbeth escondidinha debaixo da mesa. O celeirinho e o Murray esperando o leitinho com a rosquinha. Ai, cara. na cena é, sou cabeça. Eu que vou escrever as histórias desse grupo depois, entendeu? É assim que a gente ficou sabendo essas histórias. E que eu sobrevivi porque eu não tô mais aí. Tô ouvindo tudo. Tá, o que acontece é o seguinte. A menina gritando, e a menina vai correndo com tudo em direção da parede. Tá? Ela vai com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Atravessa a parede. E a parede se transforma num portal. A Toph completa a conjuração dela e dispara a Lotus da Morte, mas ao mesmo tempo que ela vira para olhar para a menina lá atrás. O raio ele passa a 1 centímetro do seu rosto, Siri, e ele vai varrendo assim a sua direita, conforme a Toph vai se virando para ver o que a menina fez, vai destruindo toda a parede lá pro fundo, celas, abre um rombo na parede lá atrás. Amor, eu posso fazer uma ação? E aí a Toph, ela termina a Lotus da Morte dela, grita e sai correndo também. Só que a Toph, ela usa o dash. E aí ela corre com tudo e atravessa o portal também. Siri, que louco. Tá tudo bem aí? Eu escutei uns gritos aí? Não. O Lotus da Morte. Você escutou uns gritos e... Bzz, aquele som de explosão gigantesco. Ô, amor, eu consigo fazer com que a Lotus não acerte o local? Não. Por que não? Como você faria isso? Eu tenho um poder. Que poder? Fala qual é. Calma, tô pegando aqui na ficha. Eu tenho um poder. Eu tenho um poder aqui. Cadê? É que eu não lembro como é que tá o nome aqui. Eu acho que isso aqui... Então, eu tenho aquela parada de que eu crio um buraco pra onde o ataque sai. E, teoricamente, eu posso direcionar contra o próprio alvo. Isso aí só se tivesse atingido você. Não, mas eu tenho que usar isso antes de me atingir. Por que ia me atingir? Seria uma reação justa aí, filho. Ia, mas é uma atingiu. Reação. Ia, mas não atingiu. Ela tava mirando você. A menina gritou, ela olhou pra trás. Atingiu do lado. Então tá não bom, tem como usar. Também, então. Não, tudo não, ó. Mas fez um rombo aqui assim, ó. Vou desenhar aqui de preto mesmo. Tá? Aqui assim, ó. Tudo arrebentado, ó. Tudo arrebentado. Aqui, assim, tá tudo arrebentado, ó. Dá pra saber qual é o dano que vai causar? Hã? Dá pra tirar a pessoa da cela, pelo menos? Olha, eu vim daqui de cima! Você não sabe se tem pessoa naquela cela. Ou, melhor, se não mais. Não mais. Mas quando você olha lá pra dentro, você vê um monte de escombros caídos, tá? E você percebe o seguinte. Foi o mesmo poder que você sentiu quando você ainda tava sob a influência do nada, do vazio, tá? O mesmo poder que você sentiu, só que numa intensidade muito, muito, muito menor. Uhum. Não foi tão grandioso quanto aquela vez, tá? Mas você não vê pessoa ali dentro, nem viva nem morta. Embaixo dos escombros. E a Toph, ela sai correndo. Correndo com os bracinhos assim abertos pra trás. Chacoalhando de ladinho, tipo Goku. E aí, atravessa o portal e some ele. Vocês lá em cima escutam tudo isso. Griel, você escuta tudo isso pelo anel. Escuta o som da explosão. E aí vocês... Você lá de fora, né? Você vê uma explosão se formando ali. Segue o cogumelo, passarinho. Nossa, que legal a vida aqui de cima. Faz de novo, faz de novo. Amor, eu vou ver se acertou alguém. Eita. O que é isso? Ligado o documentário. Escutam o som da explosão. Eu fui pôr um som no YouTube aqui, mas tinha uma vinheta na entrada. tá? Ok. Vocês todos escutam o som da explosão que se seguiu ao grito da Toph, a conjuração dela que ela faz, da Lotus da Morte, aquelas palavras que vocês já acostumaram a ouvir enquanto ela faz a conjuração, tá? E escutam essa explosão lá embaixo, treme todo o prédio, certo? O que vocês vão fazer? Vai desabar o prédio, corre, negado! Eu vou ver se acertou alguém. Tá, você vai lá pra fora e você vê um rastro de destruição, certo? E deixa eu olhar o outro mapa aqui, vamos ver se tem coisas próximas aqui. O que tem perto dessa portaria aqui? Ah, foi eu que tô lixando minha unha. Ah. Ui, arrepia até aqui. Peraí. Caramba. Fiquei confuso agora. Ah, foda-se. Vou ignorar a Einstein. Não quero saber se é ou se não é. Abre um furo em Sigil. A Lotus da Morte, ela se desloca pra frente. Só que Sigil é uma curva. Atinge o chão. Tá? E aí explode, faz um buraco no chão, atravessa Sigil. E eu vou jogar um par ou ímpar aqui pra ver se fere alguém no trajeto. Par não fere, ímpar fere. Mano, eu gastei uma estrela em Sigil, tem um rombo lá em cima. Ó. Não fere ninguém. E aí, gente, o que vocês vão fazer depois disso tudo? Toph não faz mais nada, Toph é NPC agora. Demorou. Fazer não feriu, é isso? Não feriu ninguém. Por pouco não feriu ninguém. Então eu vou indo em direção... Rastro de destruição, um outro buraco ali. Eu dou uma respirada funda e vou voltar então. Vou lá ver esse portal. Beleza, Di. Você vai atravessar esse portal que a Toph atravessou, é isso? É, eu vou até lá ver se pra mim aparece um portal ali, porque tá brilhando... O portal continua ativo, ele continua aberto. Ah! Então vou lá. Vai lá. Vou falar assim, ó, o passarinho. O passarinhos. Tem um portal aqui. Ah. Acho que não é pro pandemônio. A Toph passou. Por passarinhos você quer dizer que você tá usando o barral do anel. Tô indo aí, então. Isso, barral. Onde você tá? Ah, onde é que eu tô? Tô aqui. Mostra com o anel. Isso. Obrigado, Tom. Obrigado, boa, Lisbeth. Puta que pariu. Que genial. Mostra com o anel. Ganha inspiração. Como é que é mesmo? Bota o anel na testa, concentra. Fica batendo. Ah, não, tô perguntando em on. Ah, desculpa. Você pega o anel... Aí eu tô com 6 de int, meu amor. Tem uma coisa que eu não sei é lembrar como é que usa uma coisa assim. Vamos ver. Coloca na testa, pensa... Eu lembro. Coloca na testa, concentra e manda. Vai, faz assim, tenta assim. Tá bom. Põe na testa, concentra e manda. Isso, concentra o tentáculo. O que concentra agora pra ela? Deu certo? Não sei, diga vocês. Eu não sei. Vocês vão ver? Eu não vou ver, eu sei onde eu tô. Anel de vocês piscando. Anel de vocês piscando. E aí vocês veem uma imagem mental quando vocês atendem do local onde a Ciel está. Eu tô onde tem o rombo aqui em Sigil. E aí vocês veem um portal aberto no fim do corredor. Uma escada, uma destruição. E vocês veem o... Fora da... Do rombo aberto na parede, vocês veem o nível da rua. Ela está a nível do solo. Ô Jeff, eu vou voltar voando bem rápido, então, mais rápido que eu puder. Ok. Vai indo rapidão, rapidão, rapidão. E vou entrar pelo buraquinho. E digo pra vocês como ela. Porque a Toph endoidou. Tá bom, eu vou aí pra perto. Mas eu vou por fora, viu? Beleza. Eu vou vindo aqui, ó. Por aqui. Pra não passar no corredor, tá aberto mesmo? E vou ficar bem pertinho aqui do portal. Ok. Beleza. Acontece o seguinte. O Celerin vai, dá a volta, beleza, de boa. Ah, você vai aqui, né? Achei você. Aqui, ó. Aqui, ó. Você mudou? Ah, ok. Você vai entrar lá pelo fundo? Uhum. Mas o portal é aqui do lado. Mas eu vou ficar perto do portal, não vou entrar no portal. Ok. Ok, você vai estar a 150 metros do portal. Sério, você não, vai o portal é aqui, onde tá o negócio preto no mapa. Você vai atravessar pra chegar até lá, é né? Aqui, ó. Eu não tô me engano. Em sério. Certeza? Não entendi, amor. Você vai atravessar o portal, o corredor pra chegar até o portal. É, eu já tava na metade, né? Primeiro de tudo, joga um save intro de sabedoria, porque você mandou a mensagem pro grupo. Isso foi mais uma ação. Quando eu chegar aqui, você me avisa. Beleza. Desconto que eu tenho que descontar aí. É 25, né? Então passei. Ok, descontou um ponto de cada só, beleza. Você vai atravessar o corredor? Em que velocidade? Ah, agora eu vou mais breve, né? Vai o quê? Vou mais breve. Mais breve. Você anda 27 metros, ou seja, arredondando aí 60 metros num turno. O corredor tem 150, você gasta 2 turnos e meio para atravessar o corredor. É isso que você vai fazer? Não, porque eu já tô na metade. Não, tava lá... Bom, tá, vamos considerar que você... É, porque eu já não tava indo pra cela do Candang que tava me chamando. Eu passei pela Toph e tava indo pela cela. A cela do Candang é 5 celas pra, onde, pra frente da Toph. 1, 2, 3, 4, 5. É, mais ou menos no meio do corredor aqui, ó. Vamos medir aqui, só pra ter certeza. Que dá pra chegar em um turno? Eu medi, mas eu não enxerguei o que eu medi. Aqui. Coisa, eu passo assim, ó. Eu ando o meu deslocamento. 115 metros. E aí eu dou um passo das brumas. Dou um passo das brumas, não. Eu dou um. Tipo um TPzinho que eu tenho. Que eu ando o meu deslocamento teleportando. Tá, eu sei. É o poder que sobrou do nada e do vazio em você, né? Isso. E o que era o velocidade de dobra. Ok. Isso mesmo. Ainda bem que você lembra os nomes, porque eu não lembro. Fico 15 horas procurando aqui qualquer qual. Beleza, então. Você chega lá no, então, em um turno. Você vai atravessar ou vai esperar? Vou atravessar. Falei que eu vou atravessar e falo pra eles como é que é. Se for seguro, eu falo pra eles vir. Se não, eu falo, galera, nem vem. Que é B.O. Já pega a lápide. Beleza, Sierra. Então você atravessa o portal. Ok. Celerin, você dá toda a volta lá. Lisbeth, Murin, o que vocês vão fazer? Gael, você vai voltando mais rápido que você consegue. Peraí que eu já venho, galera. Tá, vai se deslocando normal, voando, você vai teleportar. O que vocês vão fazer? Descrevam aí pra mim. Cadê o Gael? Cadê o Gael? Cadê o Gael? Eu estou voando no dobro da velocidade, tô dando dash. E usando uma bonus action pra dar dash, também tô indo com dash. Dash, dash, dash. Tá, e okay. Deve ter uma quantidade considerável de movimento. Ainda mais que eu tenho haste, né? Posso dar menção bônus pra da dash. Então são vários dashes. Três dashes em um turno, é isso? Isso, e eu ando 44. Então 44 vezes 4. Pera aí que eu vou abrir a calculadora. 7,5, tá. Né? Um 7,5, é isso. Quanto tem 5 de um lado ao outro? Deixa eu ver aqui. Importante saber em que momento que o Grial chega. Sigil, ele tem 6.4 milhas de diâmetro. 6.4 vezes 1.6 barra 2, tem 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 barra 176. 6.4 milhas? É. é 10 quilômetros, não? 10 quilômetros, então tem 5 quilômetros. Ele tá no centro, ele andou um raio. Tá. Você precisa de 28 turnos pra chegar lá, Ariel. Beleza. Beleza? Caralho. Na vinda apareceu mais perto, viu, gente? Não tem árvore em single, não? Não, onde eu tô, tudo por todo o seu. Ó, oh, tem uma árvore aqui, ó, tô vendo aqui, ó. Eu já tinha conseguido chegar até lá em cima, Jeff? Jeff, você conseguiu chegar até o centro já? Nesse tempo? É, então, não é tempo suficiente pra você chegar no centro, né? Eu acho que não, eu acho que não tinha chegado nem no centro, na verdade. Eu acho que não passou nem 10 turnos desde quando ele saiu. Não, chega lá no centro. O tempo que você gasta pra ir se afastando vai ser o mesmo que você gasta pra ir voltando, então você percorre a mesma distância. Eu acho que são 10 turnos mesmo. Não, nem isso. Vamos pôr uns 5 turnos na aí. Verdade, na verdade, Bredão, o TP do anel é 9 metros só, né? É 18. 18? É que eu fui indo de TP. E agora eu tô voltando dash. Eu fui mais lento do que eu tô voltando. Ah, então. Então você chega rápido lá, beleza. Até que eu não tinha me passado tanto, não. Tá vendo? Você vai entrar pelo buraco igual o Celerinho? Aí, talvez pra voltar. Oi? Vai entrar pelo buraco igual o Celerinho? Vou entrar pelo buraco. Ok. Murin e Lisbeth. Mas eu não entrei no portal ainda, não. Murin e Lisbeth, o que vocês vão fazer? Eu comento com o Murin. Nossa. Os Kinhas não vai voltar. Eu queria dar um susto nele. Por isso me escondi embaixo da mesa. Essas pessoas daqui são estranhas e engraçadas, né? Bom, tá um caos lá fora. E a gente precisa ir. Você vem comigo? Murin, na escuta? Ele voltou? Acho que saiu de novo. Ah, desculpa, tava falando mutado. Normal. Todo mundo faz mas isso. Mas aonde nós iremos? Oi? Mas aonde nós iremos? Tipo, a gente vai sair daqui e vai pra onde? Cabum! Principalmente depois da explosão. Acredito que o alarme tenha soado. Vamos pra onde a Cíntia está. Ela mandou a imagem. Ela está. Talvez seja um lugar de maior risco. Mas é seguro? Não. Nenhum lugar é seguro. Tenho mais seguro e o menos seguro. Acredito que o lugar que ela esteja, porque eu acredito que foi o local da explosão. Quando vocês olham pela janela da sala aqui, ó, vocês veem a fumaça, a poeira da explosão ainda. Vocês sabem onde que foi a explosão, que foi no primeiro andar. Acredito que aqui seja o mais seguro. Você quer ficar aqui? Eu acho que ficar aqui você pode morrer asfixiado, viu? E tem as pessoas que não vão conseguir abrir as portas. Talvez você poderia ajudar a abrir as portas para as outras pessoas saírem daqui, antes que mais gente morra. Isso se eu não perder a sanidade antes. Se eu perder a sanidade, capaz de eu matar essas pessoas. Mas abre as outras portas, não precisa ser desse corredor. Tem que haver ventilação. Precisamos de ventilação. Eu vou correr o risco. Eu vou até lá para ajudar eles e entro em contato. Fica nativo aí com o anel. Qualquer coisa eu vou ver se você vai ficar aqui em cima. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Vou ajudar por aqui em cima mesmo. Não vou correr o risco de perder minha sanidade e acabar matando pessoas que sejam queridas pra mim. Mas ninguém aqui é querido, é todo mundo desconhecido. Mas enfim, eu vou até lá. Vocês são queridos, meus amigos são queridos. Bom, eu vou até lá pra salvar eles. Bom, eu, como você vai, eu quero fazer teletransporte. Uhum. Quero ir direto pro lugar onde a Ciri me mostrou quando, onde ela estava. Ok. Lisbeth, Celerin e Murin, vocês todos se encontram aqui. E Murin não, e Griel. Lisbeth, Celerin e Griel, vocês se encontram. É, eu acharia melhor eu e a Lisbeth não ir, porque a gente é faca de dois gumes. Aí eu falei, o portal era aqui, ó. Quem é faca de dois legumes? E aí vocês veem no fundo do corredor, lá no fim, ó, do outro lado, vocês veem um portal ainda ativo. Reduzindo pouco a pouco o tamanho dele. Se fechando. Vem que ela tem a tormenta dentro dela. Então se ela perder a sanidade, é capaz dela fazer merda. Tá, gente, eu vou ir lá ajudar ela. Ver o que eu posso fazer, beleza? Fui. Então, vai, tem sangue não. Demoníaco e lobo dentro de mim, então. E vou indo, Jeff. Máximo deslocamento. Máximo esforço. Ok, você atravessa... Em 3 turnos você dá uma volta completa, né? Então vai ser um turno e meio pra... Não, um turno só. Ele anda 176? Um turno só gastando tudo? Então beleza. Então, quanto um turno só, joga um último save and throw de sabedoria, Griel. Eu acho que é 150 que tem o... 150, tá. 150. Sabedoria. Menos 14, tô com mais um ainda, olha que beleza. Então você tem mais 8, mais 9 de bônus, né? Só que eu tenho vantagem, né, por causa da coisa lá. Vamos lá. Por que eu tenho mais 9 de bônus? Proficiência mais 1, né? Ah, é verdade, você me trouxe. Mas eu vou gastar um ponto heróico pra rerolar. 1 e 2 não dá, né, gente? Desculpa. Não dá. Achei, é mais 9. Quanto que é o bônus? Mais 9? Isso. Ô, Jeff, ele vai fazer o saving throw no final do corredor ou no começo? Opa, final. No é... final. É no final? É 28, então, Jeff. Então é 28, você tem, né? O bônus da Lisbeth. 28. Então, mas o bônus da Lisbeth, 35. Descontando as penalidades já? Oi? Já descontando. Ok, passou, perde só um em cada habilidade mental. E aí você, se quiser, consegue atravessar o portal. Eu vou atravessar, não vou atravessar fazendo. Eu vou entrar girando, sabe? Fazendo um duplo carpado, quase entrando assim. Eu vou entrar no portal. Ok. Fazendo uma gracinha ainda. Bom, nesse tempo que vocês vão se aproximando, já é tempo suficiente pra acontecer alguma coisa lá dentro e a Siri comunicar a vocês. Porque ela disse que ia entrar e dizer como é que tava lá dentro, lembra? Sim. Foi isso, né, Siri? É agora que o Maguinho entra em ação. Foi isso, né, Siri? Siri? Siri morreu. Siri? Orless Hill. É, acho que ela não comunica, não. Morreu, mas passa bem. Cadê Dona Ciere? Foi fazer cocô. Foi trocar a calça. Moléstia. Cadê? Oi, alguém me chamou? Ouvi o Ciere no chat? Sim, tá meia hora chamando aqui. É que eu falei que eu já vinha. Fui pegar almoço, gente. Eu não almocei ainda. Então almoça aí de boinha. E eu vou narrar o que não, aconteceu pode falar. Quando a senhorita tá atravessou o portal. É que eu trabalho de madruga, né, Ariel? Aí, tipo, o meu horário é bem diferente. Caramba. Mas antes de eu narrar essa cena, eu vou pausar a gravação porque tá dando quase 3 horas aqui. Iniciando nova gravação. Maravilha. Siri, você atravessa o portal. Uhum. Certo? E aí quando você sai do outro lado, você sai numa caverna subterrânea. Tá? Você sai numa caverna subterrânea. Antiga. Escura. Estalactites no teto. Estalagmites no chão. Certo? Uhum. Mas tem algo que ilumina essa caverna, essa câmara. Ela é uma câmara ampla, ela tem uns 20 metros de largura, aproximadamente, e uns 30 metros de profundidade. E lá no fundo, distante de você, você vê a fonte dessa iluminação. É um outro portal. Tá? Quando você olha esse portal, ele é uma elipse, tá? Que tem 2,5 metros de altura. E mais ou menos 1,5 metros de largura. E você olha para esse portal e o que você vê É como se fosse um rodamuinho rodopiante ali. Você não consegue ver através dele. Entre você e esse portal, quase do lado do portal, você vê caída no chão a menina gato que saiu correndo, desmaiada. Tá? E você vê a Toph de joelhos no chão, os braços pra baixo, assim, inertes, com as mãos chacoalhando, assim, como se estivesse tendo espasmos. O rosto da Toph virado pra cima, em agonia. E a impressão que você tem é que a mão que está sobre o rosto da Toph está sugando o rosto dela. Espera, mas só de quem que é a mão? Só que ao invés de sugar o rosto dela, a mão que está sobre o rosto da Toph é negra. E existe uma gosma negra cobrindo o rosto da Toph. Ah, e não. Essa gosma negra está sufocando a Toph de alguma forma. E você imagina que o mesmo foi feito com a criança, com a menina gato, que tá caída, desmaiada ou morta ao lado da Toph. Eu vou tentar tirar essa gosma negra. Calma, deixa eu terminar de narrar a cena. E aí você vê... É, desculpa, você parou, achei que já tinha acabado. A pessoa que tá puxando o rosto da Toph ali, sufocando a Toph com essa gosma negra, é um homem vestindo armaduras de couro, tá? Ele olha pra você, e quando ele se vira pra olhar pra você, você vê que no peito dele tem um símbolo, e você já viu esse símbolo. Patrulha. Joga um teste de inteligência. É o Desmond. Manda a patrulha da perdição? É o Desmond, é o único cara que tá usando roupa de couro. É um teste cru de int? Uhum. O único cara que usou roupa de couro nessa cidade enorme é meio... Falhei. Né? Falhou? Que droga, hein? É, chegar nesse nível que a gente tá e passar... Eu tô com menos 3 de int, mano. Que legal. Você não quer nem rerolar? Será que eu rerolo? Será que eu rerolo? Porra, 4 e 1? Ridículo. Vai rerolar? Sim ou não? Como assim? Deu menos 2? É porque eu tenho menos 3. Aí deu 1 no dado, menos 3 dá menos 2. Acho que eu vou rerolar. É só matemática, gente. Não fica negativo, né? O mínimo é 0, se eu não me engano. Vai rerolar? Rerola. Lá. Se não vai, eu sigo. Não faço a mais puta ideia de quem é esse moço. Eu acho o seguinte: eu não tenho número negativo no D&D. Então, se chegou a 0 ali, tem que ir pra 20. Então, tirou 18. Mano, eu, 18. Eu acho o seguinte: seu cu. Eu consigo tirar 3 voos. O homem, ele olha pra você, Siri, emputecido, e aí entra o Griel dentro ali. Griel, joga percepção. Joga aí. Joga aí. É bom, hein? Pra ver se você consegue reconhecer rapidamente a cena que tá acontecendo e pra ver se você pode jogar inteligência pra reconhecer o que 32 tá menos 8, quanto é? 24. 24? Mas quanto que eu tô de sabedoria? Eu tô com menos 15. Eu tô com 11, beleza. Então mais 0. 30. Ok, você entra, você olha ao redor, já vê rapidinho tudo que tá acontecendo, você vê o símbolo no peito do cara, e aí você sente que é familiar, você sabe que você já ouviu aquilo em algum lugar, joga inteligência. Agora azedou. Vou usar ponto 4 de novo, eu vou rachar o bico, mano. Ó, negativo. Inteligência puro? Puro. Como que joga com vantagem mesmo? Quando tem, tá engrenadinha. Tem vantagem, desvantagem normal. Não, escrevendo aqui no chat. Ah, no chat eu não faço ideia. Bom, vou jogar 2d20 então. É só a gente não somar eles, tá? Uhum. Menos 1. É menos 1? Menos 1. É, barra R, 2d20. A 15? Quem é ali? Eu? 15. 15? Oi? Ok, Griel. Você olha e reconhece o símbolo no peito dele da Patrulha da Perdição. Ele tá coberto de negro, coberto de gosma. Ele olha pra você, Cieri. Olha pra Cieri, ele fala... É a Patrulha da Perdição, Cieri! Droga, sim? Fui descoberto! E aí ele estica a gosma assim no chão. Ele joga um tentáculo de gosma preta no chão, atrás dele, tá? Onde vocês veem um imenso bloco de pedra basáltica com inscrições nela. Ele gruda aquilo com ele, traz pra ele, como se fosse um tentáculo, e aí ele pula e atravessa o portal. Ele levou? Levou. Vou atrás. Vamos, Siri, vamos, Toff. Peguei ela e levando junto, vamos. Ladrãozinho. A Toff cai desmaiada. Druida. Toff, joga um save and throw de constituição. Amor, eu vou ver como é que a Toff e a menininha estão. 28 já. 28. A Toff morreu, mas passa bem. Não. Toff, você cai desmaiada, tá? Assim, mais atordoada do que desmaiada propriamente dito. Sério, você vê que a Toff, ela oscila entre a consciência e a inconsciência ali. A menina, ela tá desmaiada, mas não morta. Ok. Eu vou ver se tem... Fica tem... com a menininha que eu vou lá então, tá? Tá. Eu já te alcanço, vai indo. Tá, enquanto isso aconteceu, do lado de fora, Murin, Lisbeth e Celerin, o que vocês estão fazendo? Vocês viram o Grial atravessando, feito um relâmpago, o corredor e atravessando o portal. Eu não tô ouvindo nada, mas eu vou. É, você já tava indo pra ajudar, né? Viu que ele atravessou o portal, o caminho óbvio é por ali. Né? Sim. Como eu tampei os ouvidos, eu não tô ouvindo o que tá acontecendo. E eu vejo que ele fala alguma coisa e vai. Eu acho que eu vou também. Ok. Lisbeth, qual que é o seu deslocamento? Como que você vai atravessar esse corredor aí? Então, eu tinha usado o teleporte, né, Jé? Vai usar o teleporte de novo? Sim, eu tinha... Então, eu tinha usado do escritório pra lá, eu tinha usado o teleporte. Uhum. Eu tinha usado o teleporte pra aquele lugar ali mesmo. E ali eu acho que vou correndo até o Passo das Brumas, eu acho. Acho que são é melhor 10 usar turnos. Passo... Em Passo das Brumas são 10 turnos. 10 turnos. Por quê? Então, é 150 metros, né? 150 metros, é longe pra caralho. Então, teoricamente ela vai andar, ela vai dar dash e passa das brumas. Tá, ela anda 18 mais 18, 36. Ainda continua sendo uns 5 turnos. Não, sim. Acho que dá pra usar teleporte de novo? Dá pra usar, dá. Eu acho. Dá, acho que eu preciso dar um papelão. Usa a porta dimensional, D. Acho que eu vou fazer isso. Porque o teleporte tem risco de você errar pra onde você vai. Sim, sim. Eu vou usar isso mesmo, o portal dimensional. Ah, a distância é tão curtinha que eu não tô nem considerando esses erros do teleporte, viu? Vocês estão vendo o lugar pra onde vocês vão? Se quiser usar o teleporte normal, eu não vou considerar isso daí, não. Você tá dando um sinal que você tá indo pra lá? Sim, eu tinha falado, acho que só com o Murray. Eu tinha ouvido tudo, até tinha comentado da Siri, né, pra ela usar o anel pra mostrar onde ela tava. Eu vou mandar essa mensagem no anel da Lisbeth. Mas aí, dali, a partir daquele momento, eu já tinha usado o teleporte. O teleporte eu queria ter usado pra ala mesmo, pra ir direto. Sim. Eu não sei se por causa da distância eu conseguiria. Entendeu? Não, você conseguiu. A gente tá aqui, ó. Você ajuda comigo aqui, ó. A distância é de boa. Sim, sim. Eu vou pra lá. Eu uso... Passo das Brumas não dá, fica muito longe, né? Passo das Brumas é muito longe. Tá de vários. Não, eu faço o teleporte mesmo. De novo. Beleza. Eu vou usar um ponto heróico pra gastar ele. Ok. Joga aí. Então você se teleporta aqui diante do portal e aí entra nele. Mas antes de entrar, faz um save and throw. Certo, você entrou de sabedoria. E como você ficou muito pouco tempo ali dentro, pode jogar com vantagem, tá? Com vantagem? Isso. Será que foi bom? Foi muito bom. Passou. Perde um ponto. Passou. Perde um ponto só. Coloquei aqui um. A hora que eu vejo que ela entrou, eu mandei essa mensagem que está acima da rolagem de dado dela. Eu mandei mensagem no anel para ela. Ok. Putz, pior que já entrei. Então, mas por isso que eu mandei no anel. Seu anel toca, tá? Você vê seu anel tocando aí. Certo? Celerim, você vai fazer alguma coisa? Não, eu não consigo mais andar ali dentro. Não? Eu só esperando. Vai só ficar esperando? Mas com o teleporte, Elizabeth, não consegue levar mais pessoas? Eu conseguiria levar uma pessoa, pelo menos. Você viu o que ela teve que fazer antes de entrar no portal, né? Um teste. Aham. Meu Deus, Fieri. Eu tenho 3 de sabedoria. Meu Deus, Fieri. Então você vai ter que passar. E minha sabedoria também não é muito boa, mas eu... Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Minha inteligência e meu carisma também não é muito... Bom, na realidade, vou ser legal com vocês. Lisbeth, você ficou muito pouco tempo aí. Não é o suficiente pra te afetar. Tá? Então você não perde os atributos mentais nessa questão. Celerim, se você quiser ir, você pode ir junto com a Lisbeth e vai fazer o teste igual ela fez com vantagem. Tá? Se você falhar, você vai perder um, porque é muito pouco tempo que vocês vão permanecer ali dentro. É tipo, aparecer e atravessar. Tá? Se você falhar no teste, você perde um. Se você passar, não vai perder nada, igual a Lisbeth. Vai querer ir? Tem que tirar mais de 15 no dado pra passar. Ficou no plano. Você não tem mais fadinha com você, não. Mas eu sei Vitron, né? Eu não consigo dar bônus pra ele. Dá bônus bom pra seu ele. Bônus. É, nossa. Tem 3 de sabedoria, Vitor. O bônus dele é negativo. É isso que é. O máximo que vai acontecer é ele perder mais um nessa situação. Que é tipo, piscou, entrou. Você fica marcando muito ali do lado de fora e vai ser o teste normal. Aqui se ele perder mais, ele fica sério. Zero, né, filho? Eu vou ficar aqui de porteiro mesmo. Que se ele for que ia dar informações, até agora não fala nada. Não precisa de todo mundo lá pra dentro, só precisa de um só pra catar o bagulho e já era. Ok. Murin, você mandou a mensagem pra Lisbeth, tá? Ok. Vai fazer mais alguma coisa, Murin? Vou ficar ali no primeiro porto também ali. Como é que. Continua lá no terceiro andar. Beleza. Joia. Então, na caverna, além do portal. Ciere, Griel, vocês assistem atônitos a um enviado da Patrulha da Perdição, emoldurado pela essência do vazio, roubando a pedra que vocês querem e atravessando o portal que tem dentro da caverna, largando a Toff e a menina gato desfalecidas no chão. O que você... E quando isso acontece, e aí vocês vão até as duas, e aí você analisa rapidamente, vê que elas estão vivas, estão relativamente bem, a Lisbeth atravessa o portal e entra na sala. O que vocês três fazem? Ô Jeff, eu já viro então pra ter falado pra ele pra cuidar da menina, né? Eu viro pra sair correndo, eu paro na hora. Tipo, eu paro na hora que eu virei pra sair correndo, eu puxei meu arco. Aí na hora que eu paro, eu viro assim pra ali pra Ciere branco. Ciere. Eu acho que eu matei minha mãe. Mãe, você tá bem? Como assim? Mãe! Na verdade, vai descer 8 dias. Mãe, você tá bem? Fala comigo, mãe! Eu tô segurando o arco na minha frente, olhando pra ela e com as mãos. Eu de guardar o arco em outro lugar, deixa eu acho que eu matei minha mãe morta que eu uso de objeto. Essa relação mais estranha do Howard com a mãe. Do nada do vazio nas duas, amor? Hã? Parece que tem essência do nada e do vazio nas duas? Não. Ele usou com o intuito de matá-las e não de contaminá-las. Ok. Não matou por motivos óbvios. Motivos óbvios. Peraí que agora eu vou tirar um. Peraí que agora eu vou tirar um nessa porra aqui. Alô, Tami? Oi? Realmente. Você, não, você consegue com a pedra do tempo voltar um pouco o tempo? Tipo, Doutor Estranho? Posso tentar. Porque você podia voltar o cara com a pedra aí, né? Posso tentar. Seria bom. Beleza. Só uma ideia. Vou tentar. Pô, eu tirei 20 natural. Ok, muito bem. 17 no total, aqui. Tá? Ok. 20 natural, 17 no teste. Ai, ai, ai, ai. O que você tava fazendo mesmo? Eu até esqueci depois dessa. É pra saber por que ele não infectou as meninas. Não matou. Não. Ah, tá, ok. Entrou a menina gata, ele, opa, deu merda, foi pra matar ela, entrou a Toph, droga. Largou a menina gata, que já tava fudidaça no chão, catou a Toph, tava matando a Toph, aí entrou você, ele ia largar a Toph quando entrou o Griel. Ele largou a Toph, viu que dois contra um não dava conta, fudeu, catou a pedra e vazou. Ia matar motivos a Toph, óbvios. Tá achando que sou meia bosta, você é louco? Eu tô louquinha, mas ainda posso dar uns golpes ainda. Então eu vou tentar focar naquele ser com a pedra, ou só na pedra e voltar no tempo esses dois. Então, quanto que é voltar sua inteligência pra cá mesmo? Quanto que é sua inteligência mesmo? Minha inteligência tá menos 3. Não, tá sim. Inteligência, não um modificador de inteligência. 5. 5. A magia que você fez. Então, acho que você vai ter que fazer um teste. Mesma, peraí, não te ouvi. Você vai ter que fazer aquela um teste pra poder usar essa ideia da Toph. Antes de atravessar o portal. Antes de ser o Wanderer, não foi pra proteger seus valores? Na hora que eu atravessei o portal? Não, antes. Antes de ser o Wanderer, você falou que conjurava uma magia. Aquilo lá foi pra proteger seu intelecto, alguma coisa assim, ou não? Foi pra restaurar. Eu restaurei meu carisma porque eu tava, tipo, com um 3 de carisma. Não, mas... Aí se eu descesse, se eu falhasse num teste, eu ia zerar. Mas foi ali dentro já? Sim, foi ali dentro. Tá. Entendi. Não, a minha ideia é usar depois o negócio, mas eu preciso usar em vocês, porque eu não tenho tanto slot de quinto nível. Entendeu. Inteligência 5. Vai ser, joga um teste de inteligência aí. Eu sou uma mebinha. É uma mebinha. A-M-O. 6! No total. Não, sinto muito, mas você não pensa na ideia da Toph. Como a Toph tá desmaiada ali, ela não pode te dar essa ideia em on. Então a ideia teria que partir de você, mediante o teste e a sugestão em off. Então você não consegue pensar nessa ideia, não consegue fazê-la. Já, só um segundo. Diga. É, ela consegue sim, porque ela já fez isso. Sim, ela já fez isso, mas ela tá tão confusa que não ocorre a ideia, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. Pode, posso fazer um teste pra ver se me ocorre a ideia de salvar, de melhorar a inteligência dos meus amigos? Pode. Deixa eu pegar o livro do jogador da terceira edição, que ele descreve os valores de inteligência. Pera aí. Agora foi bom. Da quinta ele não faz a comparação. Mas da terceira eu sei que faz. Jogou o teste aí? Joguei, deu 16 no total. 16 é bom, você consegue pensar nisso. Caramba, tem que restaurar a mente deles como eu restaurei a minha. Pra eles não... Pra eles voltarem a ficar bem. Até minha inteligência tá falhando, tá? Entenderam? Ó, inteligência 5. Ah, você tem a inteligência de um animal, um predador, praticamente. É de animal sua inteligência. Você tem menos inteligência que um troll, se ele. Nossa! É, sua inteligência é equivalente a de um otilgue, de um grifo ou de uma pantera deslocadora. Um troll, agora um infernal, um ogro tem 6 e 7. Um troglodito, um centauro, um gnoll tem 8 e 9. Humano, pessoas na média, assim, 10 e 11. Entenderam? O raciocínio ele fica extremamente lento. Esse que é o lance. Não é que ela não sabe fazer, esqueceu como faz. Ela lembra como fazer, sabe? O poder tudo. Só que o raciocínio tá lento, confuso, então... Nem pensa isso, né? Não ocorrem mais ideias. É tipo você querer fazer a prova do Enem sem dormir durante um mês. Eu vou usar a Pedra da Vida pra tentar restaurar a gente. Tá. É, restaurar ainda foi... Tá valendo o último teste ainda, beleza. Usando a Pedra da Vida, né? É, porque slot não vai rolar. Ok. Slot, acho que eu tenho mais um só de quinto. Beleza, você usa a Pedra da Vida em quem, em primeiro lugar? Na Toff. Na Toff? Isso. Engravidou. Não é o cajado! Mas ia ser engraçado. Vixe, mano. Tá. Você vai tentar restaurar todos os atributos. Você vai tentar restaurar um. Agora em off-game. Vou tentar todos. Tenta todos. Assim, faz cura. Você entrou de constituição, então, depois disso. Hã? Você entrou de constituição. A constituição tem bastante. É a pena. Vou passar automático. Ah, beleza, então. Você restaura... Em quem? Na Toff. Na Toff? Restaura a mente da Toff integralmente. E a mente da Toff volta ao normal. Toff, você... Desperta! E aí, quando você desperta, Toff, você olha ao redor. Você vê as pessoas que estão ali. Você vê que você está num lugar diferente. Você vê dois portais, um atrás, um à frente de você. E vê uma visão à sua mente. Tá acontecendo? No momento que você tocou o cara e desfaleceu, você lembra imediatamente de você tocando ele. Quando você toca ele, uma visão na sua mente. Um momento antes de você desfalecer. É uma visão muito breve, Toff. Certo? E eu vou pedir pra você jogar um dado. Mas calma que eu vou falar qual dado ainda. Vou fazer algumas anotações aqui. Não vou falar que dado, mas é provável que seja um D20. Porra, tem um bagulho mexendo em cima ali, velho. Toff, joga um D4. Tá jogado, 4. Puta que pariu! Morreu. Mano, esqueceu que eu era o cara dos mísseis mágicos? A visão que você tem, Toff, quando você dá aquele flash, você desmaia pra trás, tá? E quando você recobra a consciência, imediatamente vem essa memória recente, vívida, na sua mente. Você vê a roda do tempo completa. todas as 24 pedras rúnicas nela. Você vê 8 mãos dispostas sobre a roda do tempo que flutua. Você vê 7 pessoas ao seu redor. Certo? E você olha para cada uma dessas pessoas. Pessoas que você não reconhece, com exceção da menina gato que está no chão. As outras todas você não conhece, você nunca viu. Mas a menina gato você reconhece. Ela é uma das 8 que coloca a mão sobre a roda do tempo. Quando você olha para cada uma delas, cada uma dessas pessoas assente positivamente com sua cabeça, concordando. Como se todos concordassem com você. E aí você vira pra frente, ergue o olhar assim da roda do tempo e olha pra frente. Pra velhinha que tá diante de vocês. E aí você fala, mas a voz que sai da sua boca não é a sua, é a do homem que gritava seu nome na cela. A voz que sai da sua boca diz o seguinte para a velhinha que está diante de você. E você reconhece essa velhinha. Você conhece ela. Você já conversou com ela. Quase morreu no processo. É a eternidade. Você, na verdade, o homem na cela, fala para a eternidade. Sim, é isso que nós queremos. O conhecimento total. E aí você volta a si. Os caras ficaram loucos. Ok, você volta a si, a Toph, ela volta, né, a si, né, e quando ela volta a si, ela dá-se uma inspiração profunda, como alguém que emerge de um lago. E nessa inspiração profunda é o momento que você tem essa visão, Toph. E aí você cai de volta no chão sentada, atordoada, olhando ao redor, a Toph meio desesperada, com a respiração ofegante, olhando vocês ali. O que vocês fazem? Lisbeth, Ciere, Toph e Griel, que estão nessa caverna. Caralho, Jureg. Uma pergunta. Quando eu entrei aí, eu lembro do que aconteceu? Quando eu tava com a consciência debilitada, digamos assim. Você lembra tudo o que aconteceu antes de você desmaiar. Tá, então... Depois que você desmaiou, você não lembra. Você não sabe como você chegou aí. Mas eu tenho... Então, com esse comentário, fica claro que eu vi a pedra, então. Não. Mas você falou que eu lembro de tudo, então eu vi a pedra. Até o momento que você desmaiou, você se lembra. Não, desculpa, você desmaiou em 2 momentos, tá. Não, até o momento que você, antes de zerar seu atributo mental, tá, lá fora, quando você desmaiou, quando você relou no cara, até ali você lembra de tudo. Dali pra frente, não. Entendi. Você perdeu a sanidade, não sabe como chegou aí, chegou aí, desmaiou, você não sabe que você desmaiou aí dentro. Pra você, você acordou do desmaio que você teve no corredor lá fora. Ah, sim. Que você nem sabe que é lá fora, você nem sabe onde que é, você não sabe onde você tá. Entendeu? Nossa, eu achei que eu tava ficando louco. Até que enfim, Lisbeth, você abriu o portal que eu pedi. Bom. Ué, o que essa menina tá fazendo aqui? É alguém da Patrulha da Perdição que tá com a pedra. Atravessa o portal, que eu vou ajudar os outros antes. Não, a menina aqui no chão. Pera aí. Ela tá bem. Bom, eu já vi. A Patrulha da Perdição. Esse não é o portal que a Lisbeth abriu pra salvar a gente, que eu pedi? Não. Ué, pera, onde que a gente tá? Só vai e acha o cara com a pedra. A gente tá indo. Cara com pedra? Pera, não tô entendendo. Minha cabeça tá confusa ainda. Que cara com pedra? Eu vou até o Griel pra tentar ajudar ele com a pedra também, meu amor. Que cara com pedra? Ok. Alguém explica, não tô entendendo. O cara da patrulha... Ah. Pegou a pedra. E quem que é esse cara? Não sei. E onde que ele da foi? Da patrulha. Pelo portal. Esse aqui? Ou esse aqui de trás? O mais perto. Tá, eu vou atrás dele ou a gente procura ele depois? Vai, vai, vai, vai, vai! Tá bom, então. Cuide, cuide, cuide, se cuide. Eu vou atrás do maluco. Ok, beleza. A hora que eu vou passar o portal, eu penso. Eu vou me fuder pra caralho. Ô, Griel, sua mãe responde pra você. Meu filho, eu estou bem. O que está acontecendo? Ufa, eu tava preocupado que você tivesse sido afetado por esse lugar aqui também. Por que você não respondeu antes, meu Deus? Mulher, não me assusta assim, não? É porque eu tava procurando no livro aqui se ia me afetar, mas aí eu lembrei que eu não estava na sua mão. Não? É, você tava com um arco na mão enquanto você tava explorando um corredor simples? Não, tava na aljava. Então, a aljava é um portal dimensional, não é? Um espaço extradimensional. Nossa, verdade. Então, verdade, tô a placa mais seguro. Mas eu já... Leva positivo! Pra onde eu tava indo mesmo? Eu vou tentar restaurar o Ariel, amor, só que agora eu vou restaurar devagarinho, porque eu vi que vai dar ruim se eu restaurar tudo de uma vez. É, pode dar ruim se você falhar no teste. Diga. Qual a chance de, antes de eu atravessar o portal, me dar um estalo de consciência e eu usar a informação em off e em on, que é da Sierra e da Pedra do Tempo? Ao invés de eu ter que seguir o cara sabendo que eu vou me fuder. Ah, eu acho improvável. Eu acho improvável, porque levanta num estalo, né? Situação confusa, caótica. Sem entender muito bem. Ela fala, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Não sei. Demorou. Não sei. Não, demorou, eu sigo o portal. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ser imparciais o máximo possível. Joga um teste de inteligência. Nessas condições. Dificuldade 20. Teste é mais fácil de inteligência. Talvez seria mais fácil pensar na personalidade da Toph. Ela bate depois, antes de perguntar. A personalidade dela faria com que ela atravessasse o portal. Tipo, ah, vai atrás do cara. O cara tá com a pedra. Beleza. É mais plausível. Você que sabe. Se você quiser fazer isso, faça. Se você não quiser, joga o teste de inteligência e a gente vê. Vou atrás do cara. Beleza. Vou pelo certo. Portal além. Griel vai também, Griel? Griel também tava querendo ir aquela hora. Então os dois atravessam. Não, primeiro a Siri vai me pedrejar, isso? Ah, sim, é. Vai te apedrejar, pecador. Siri. Oi! Oi, tudo bem? Você vai restaurar o Griel de que tudo forma? Bem? Explica aí. Com a pedrinha, mas eu vou devagarinho, um por um. Devagarinho? Devagar. Não, um por um? Só isso por enquanto. Um por mas um vai demorar pra caralho, né? Eu tenho que rolar teste mesmo assim? Peraí, deixa eu ver aqui. Só um segundo. Sim, você tem que rolar a teste, sim. Ok. Vai se restaurar uma habilidade cada vez, né? É. Tá. Então vai ser mais facinho. Vai ser mais facinho. Save entrou de constituição, dificuldade 20 só. Ah não, a Elizabeth tá ali, né? Então eu tenho mais 7 já. Então deu. Ok. Restaurou um dos atributos. Qual? Qual, Griel? Vamos do pior pro melhor? Me diz você, Siri, qual que você fez primeiro? Carisma. Do pior pro melhor. Carisma, então. Pode ser. Carisma foi. O anel de vocês começa a brilhar. Depois 20, depois sabe. Isso. Por que tá brilhando esse negócio mesmo aqui? Caralho, você tá tão burro, devia ter feito o 20 primeiro. Passou, ser, eu falho. Nossa, dois testes iguais. Passei. Oxe. Passei, eu bagacei. Não, tem mais 10 no teste. Vixe, passou em todos, então. Ok, consegue fazer, então, as três restaurações e restaurar os três atributos mentais dele. Agora você sabe pra que serve o anel brilho. Bom, tá. Agora eu lembro que eu tenho que fazer, Siri. Eu vou lá seguir a Toph. Por favor. Estou indo, Jeff. Ok, você vai atravessando o portal. Lisbeth, o que você vai fazer? Fala, Siri. Eu tiro os tampões do meu ouvido. Aham. E antes do Grial... E eu falo assim, Grial, só te seguir, o que tá acontecendo? Grial? Yeah. Acho que o Ariel não se encontra mais. Peraí, que eu saí só cantando aqui. É, o cara da Patrulha de Perdição roubou a pedra, a gente tem que ir atrás dele. Ele foi por aquele portal. Aquele portal. E a gente deveria ir agora? Eu tô indo. Eu acho que você devia fazer um pit stop aqui com a Ciere pra ela te dar uma apedrejada também. Legal. Saúde. Valeu. A Lisbeth tá demorando. Não, eu vou. Vou junto. Beleza. E virei e peguei o portal. Ok, vocês vão... Eu vou responder pro Murinho, eu vou. Assim, ainda não. Aqui é um lugar bem tranquilo. Tem pedras e tal. É seguro. Mas roubaram a pedra que a gente quer. Então, se você e o Celerinho quiser vir, dá pra vir. A gente vai atrás do cara, mas... Se for, vá na paz. Isso. O Grial falou. Acho que é isso. Siren e Murin, vocês vão tentar? Peraí. Beleza. Lisbeth atravessou com o Grial também. Se ele se aguarda ali por enquanto, né? Ah, eu vou ver como é que tá a menina então, ver se ela tá bem. Eu vou usar, primeiro eu vou usar a pedra em mim, né? Vamos ver se eu consigo usar em mim. Esqueci de usar em mim, beleza, né? Vai então. É. Inteligência baixa dá nisso aí. Falaram que foi a patrulha. Passou, né? Não sofre nada. É, o Murin tá mandando tudo pra todos, né, Murin? Sempre. Não. Essa última coisa que eu consegui. Ah, barra C. Tô vendo aqui. Então a resposta do Grial não é válida. Eu não vi que tinha sido barra C. Foi mal. Beleza. Então a resposta foi só um cara da patrulha. Um cara da patrulha. Tá. Ele consegue se curar, né? Sigo. Agora eu vou ter até a inteligência decente. Acelerem, Murin, o que vocês vão fazer? Enquanto isso, Toph, Lisbeth, Grial. Eu quero um teste de percepção. Teste de ouvir de vocês três. Joga o teste. Dificuldade é 50. Ixi, acho que não passa 50. Apesar que eu tenho vantagem em percepção. Não, pera aí, vou gastar um ponto de equipe pra rerolar o segundo teste. Beleza. E ainda tem a opção de gastar ponto heróico se não der certo ainda. Vou colocar um luck aí. Oh, 20 natural! Pô, aí sim, Di! Mas não pá. Tipo, deu 48, mas vai, é um 20, vai, né? Eu vou considerar o 20, vou dar como bônus pelo crítico, eu vou dar esses mais dois que te faltam. Que massa. O Grial vai rerolar e o Murin tá digitando o que, que ele vai fazer. Não, não vou rerolar não. Se ele passou, vou deixar agora é com ele. Não. Vou rerolar não. Ok. Eu deixo com ele. Grial, Lisbeth, vocês atravessam o portal sem nem hesitar, sem pestanejar e pulam através dele. Toph, você ainda tá meio que ligada no 220 ali e despertou aquela visão e assim ele foi, restaurou sua inteligência, suas habilidades mentais todas, tá? Então você tá assim com a sua percepção à flor da pele, tá? Porém você tá agindo muito, muito, muito instintivamente agora, né? Mais emoção e reação do que razão, tá? Isso te faz entrar e atravessar o portal com tudo e nem sequer cogitar o uso da pedra pra fazer o tempo voltar e trazer o cara de volta, tá? Mas no momento que você tá atravessando o portal, você ouve. O que você ouve parece ser uivos enlouquecedores no portal. E aí você atravessa. Murin e Celerin, o que vocês vão fazer? Eu vou falar pro Celerin, ó, eu mandei mensagem para o pessoal, eles falaram que eles não conseguiram pegar a pedra, mas parece que um soldado da Patrulha da Perdição roubou a pedra e eles estão perseguindo ele através de um portal. Eles pediram pra gente ir até lá, porque eles estão precisando da nossa ajuda. Você conseguiria usar o seu teleporte, Celerin? Para a gente chegar lá o mais rápido possível? Tá bem. Vai lá, filhão! Eu empurro só o Murin pela porta de dimensão. Você não vai? Vai, filhão! Que cuzão, mano! Puta que pariu, mano. Murin, você sai na frente do portal. Pode jogar um save intro de sabedoria com vantagem, igual foi com a Lisbeth, tá? Você vai cair ali e já atravessa o portal. É muito rápido pra ser afetado de forma grande. No máximo que você vai perder é um ponto. Pedro do portal. Não, não sei se eu tenho o bônus da Lisbeth ainda, né? Mas. Não, não tem. Óbvio que não, né? Não tem. Então foi. Okay. Deu 28. Deu 30. É, deu vantagem, né? É, vantagem. 30. É, passou de boa. Atravessa sem perder atributos. Chegou o Murin, Sere. E aí, Celerin, o que você vai fazer? Você vai ficar pra trás? Você vai junto? Você vai esperar eles voltarem? Finalmente! É, mas o Celerin ficou pra trás. Ele me jogou pelo portal, mas eu não entendi. Voltar? Ah, o Celerin tá trolando. Eu vou pra ajuda do Rowan. Que é ele que é. Um, dois, três! Eu vou ir voando até a biblioteca, na sala dos registros. Salão dos registros? Ok. Beleza, então. Celerin se separa do grupo e vai pro salão dos registros. Murin e Ciere, vocês dois vão fazer alguma coisa aí? Vão atravessar o portal? O que vocês vão fazer? Eu nem vou perder tempo ali pra não ter que ficar fazendo teste de sanidade. Eu vou logo. Não, você já passou pelo portal. Não, passei pelo negócio. Passei pelo seu teleporte no jogo ali. Jeff já até narrou que você entrou. São já. Dois portais. Ah, tá. São dois portais. Então, entrou no primeiro e chegou com a Ciere. Segundo agora. O portal que estaria pedra, mas como ela foi roubada, agora tá final no outro. Isto. Então vamos, Ciere. Não temos tempo. Eu vou pegar a menina. Ok. Eu vou levar ela pra sala dela. Ok. De que forma? Ah, eu vou brincando até lá. Eu vou fazer o mesmo esquema, tipo, dash, teleportinho. É melhor tirarmos ela daqui? É o que eu vou fazer. Então vamos tirar ele e levar ela com nós. Pra quê? Se é pra tirar ela daqui, você vai levar ela pra onde? Pra sala dela, não é? Pra sala... Exato. Então você não vai tirar ela daqui. Exatamente. Eu tô falando daqui, não, não, vou... não do lugar que a gente está, mas sim da Cabana dos Loucos. Não, eu não vou tirar da Cabana dos Loucos. É, se ela precisa ficar aqui, se eles dão todo o auxílio pra ela, não tem por que eu tirar ela daqui. Será que eles dão todo o auxílio pra eles aqui embaixo? Porque não dariam? Parece que eles não discriminam. Não sei. O Murray tem a informação de que a mina sabe das pedras, que foi uma das coisas que o Serinho falou. Você pode usar isso de argumento. Que ela sabe de vou... informações. Eu vou atravessar o portal de volta e vou levar ela lá. Quantos turnos você chega lá? É o número de testes que você vai é fazer. O mesmo que eu... É o mesmo que eu tava perto da sala dela? Uh-huh. Quando eu vim? Isso. Então é um. Então demorou. Você vai colocar ela com cuidadinho na sala dela, que tá com a porta arrombada. É, eu vou colocar ela lá dentro, sair e consertar a cela dela com a runa da pedra. Que imagino que é de pedra feita ali, né? Não, as portas são de aço. Terra, né? Não da pedra. Mas ele quebrou a porta ou ele só tirou a porta praticamente? Quebrou a porta, um murrão na porta. Foi isso, né, Di? Aham. Uhum. Murrão na porta. Não, só tá falei que destruído. Mandou a porta através do corredor, bateu na porta na frente. Não tem mais porta, então. É, eu vou tentar consertar a porta ali. Tá. Você pega a porta, bota no lugar. Se você tiver magia de consertar, você consegue. Acho que eu tenho. É que é 30 centímetros só o consertar. Tá, então joga dois testes. Três testes aí de sabedoria. Três save throw de sabedoria pra ficar insana. Celerinho, você tá vendo... Ah, não, você não tá. Você saiu. Bom, o resultado disso tudo você já sabe, né? Uhum. Dificuldade 25, cada falha é um D6, cada sucesso é um ponto só. Eu sei. Vou só ver uma coisa na minha habilidade. Passou no primeiro, falhou no segundo, passou no terceiro. Você vai perder 2 mais um D6. E aí consegue colocar a menina em segurança lá. Murin, você vai ficar aguardando-se ele? Você vai atravessar o portal? O que você vai fazer? Eu vou atravessar. Ok, você já atravessa o portal, então. São... Eu vou ser afetado ou não, eu não quero... É, ok. Tá de boa. São praticamente 8 horas, então vamos encerrar essa sessão. Se ele tá cuidando da menina, colocando ela em segurança, Celerin foi até o Salão dos Registros, pedir ajuda? O que você foi fazer lá mesmo, Celerinho? Celerinho. Pessoa que tava presa aí. Cortou tudo, não entendi. Ele foi fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa sobre a moça que tava presa. Ah, sobre a moça que estava presa. Ela chegou em Sigil, ela tem um registro. Ok. Muito, muito inteligente, muito perspicaz. E... os outros 4, vocês atravessam o portal e saem no seguinte lugar que eu vou descrever para vocês. Ai, que lasqueira. Primeiro, vocês estão numa caverna. Dessa caverna saem diversos túneis que vão para a escuridão, sabe-se lá para onde. O lugar que vocês estão é um lugar de ventos uivantes e ruidosos. Ele é um reino subterrâneo de escuridão estígia. E é um lugar pelos uivos ruidosos que poluem seus ouvidos, um local onde a sanidade é cercada de uma loucura infinita. Puta merda. Vocês tiveram conhecimento de diversos locais. Vocês podem jogar um teste de arcana para tentar identificar em que lugar vocês estão. Teste de arcana. Tá, nice. 24, 28. Quanto deu os testes aí? Meu deu 24. Ok. O Elizabeth também. 30. Não, é só de novo. Vai jogar de novo? Então joga de novo. 29. Elizabeth foi o melhor teste. O Griel tá. A dificuldade era 25. Murin, você, na verdade, acho que talvez jogasse até com vantagem. Então, tudo bem. Vocês três começam a reconhecer as características do lugar onde vocês estão e começam a se lembrar do que os Eiradan ensinaram pra vocês. Os ventos sopram carregando lamentos, uivos, enlouquecedores. Pandemônio. Próprio vento assovia dessa forma. O local onde vocês estão tem túneis apertados, túneis pequenos. Por isso, ele é chamado de Cocito e apelidado de A Camada das Lamentações do Plano do Pandemônio. Bem-vindos ao Pandemônio, onde vocês continuarão na próxima sessão. Só para finalizar, quando vocês saem, vocês estão ao lado de uma estaca irregular de pedra que fica diante de um penhasco que vai para onde vocês não conseguem enxergar. Um penhasco que desaba indefinidamente. Entre vocês e essa estaca de pedra, esse pilar de pedra que vocês estão vendo, vocês veem. São 6 criaturas demoníacas. Atrás delas, suplicante de joelhos, vocês reconhecem um homem que fugiu. E quem lidera essas criaturas demoníacas é o Neron. É um Baylor. É um Baylor. Não é o Neron, mas é da mesma espécie que ele. E é isso. Podemos encerrar? Sim. Podemos. Maravilha. Por hoje é isso, galera. Semana que vem continuamos. Até semana que vem, então, meus pessoal. Isso no Cocito, no Pandemônio.